Começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet. Pois é, queridos amigos, começando mais um Fuleiros Pop aqui pra você. E hoje, pra tratar de um assunto que, né, é polêmico ali, e além de ser polêmico, místico e outras mil coisas, assim, papo de maluco ou não, não sei, científico ou não, não sei, a gente vai falar sobre ufologia hoje aqui, e trouxemos para conversar com a gente, né, nesse clima extraterrestre, os meninos lá do Hangar 18 Podcast, né, porque se você falar só Hangar 18, você vai cair na música do Megadeth. Hangar 18 Megadeth é foda, Hangar 18 Podcast. E aí, molecada, tudo bem? Tranquilo. Podcast, e aí, vocês? E aí, tudo bom? Pô, você chamou dois caras que não são fogos pra falar sobre ET. Parabéns. Mas, cara, é aquela história. Precisa, né? Tipo assim... Não precisa. Hoje em dia, todo mundo tem acesso à internet. Então, pois é. Agora, uma questão aqui. O que, que precisa pra ser ufólogo? Aí que tá. Aí nossa, eu ia ofender agora já de cara, mas vamos deixar isso pra frente. Aí é que tá. Eu acho que é uma pergunta que a gente pode responder aí, né? Mais a pra pergunta válida. Não, sim, mas a gente responde aí mais na frente no cast. Você cria um projeto, eu vou te explicar. Você cria um projeto chamado Projeto Portal. Tá. Aí você coloca lá um ET, um nome estranho. Entendi. Pronto, você é um ufólogo. Tá aí. Não, mas aí você tem. Mas aí tem questões mais físicas também, né? Porque o ufólogo, de uma maneira geral, ele tem algumas características físicas muito parecidas entre si. O ufólogo seria o coach da astronomia? Seria isso? Nossa senhora! Não, melhor definição. Chegou com pé na porta e tapa na cara. Começamos bem. E, bom, a gente vai pretender, então, aí falar sobre ufologia. Vocês viram que o papo vai render aí coisas magníficas. E pra falar junto com o pessoal lá do Hangar 18, o pessoal da casa. Fred, tudo bem? Opa, tudo. E como já diria, né, o nosso consagrado Carl Sagan, eu não quero acreditar, eu quero saber. Não. Fica aí, né? Ai. E é enjoado, você viu? É, chega com Carl Sagan, Deus dos nerds. Ai, cara. E do ladinho dele ali, Ana Dias. E aí, Ana, meu amor, como é que você tá? Oi, Gabão, tudo bem, meu bem? Eu tô ótimo, você? Vai viajar na maionese, vai... Vamos? Vamos, sim. Então vamos. A gente vai de mão dada nessa aventura aí. A gente vai entrar de cabeça hoje. E ela não tá sozinha, acompanhando o time das meninas, Júlia, que tá enfrentando aí um monstro dentro do seu quarto. Tudo bem aí, Júlia? Tá viva? Oi, gente, eu tô viva, tem um monstro... Sei lá, tá batendo, tô com medo de voar pra cima de mim gritar, enfim, minha frase é a seguinte, Alien, o meme do History, só isso que eu ia falar. Nossa, History Channel, hein? É outra coisa que a gente pode também entrar nessa... Esculachar. Nossa, não sei se esculachar, mas vamos aí. E dentro de um hotel um tanto estranho e perdido no meio do nada, Felipe, e meu queridinho, como é que você tá? Eu tô até bem, muito feliz de estar gravando aqui esse podcast que vai ser muito engraçado. E a frase do dia é: busquem conhecimento. Ô, Felipe, cuidado aí que seu hotel aí vazio, aí só você vai receber uma visita de um. Ai, Ana, tá faltando você aqui então. Olha, pra senhora completar esse amor. Pois não é? Opa. E nessa vibe de alegria e descontração, Fuleiros Pop Hangar 18 Podcast, pra falar sobre ufologia, ET e tudo que envolve esse tema tão peculiar, logo depois da leitura de feedbacks. Então, aqui entrando em mais uma leitura de feedbacks e e-mails depois de uma semana, de duas semanas já, seguidas de podcasts que lançamos aqui pelo Fuleiros Pop. Eu não sei se vocês notaram no último podcast de ilustrações, que teve algumas coisinhas diferentes, principalmente ali na finalização. E a diferença foi que estamos aos cuidados dele mesmo, o editor mais sensual, com a voz mais aconchegante e avassaladora, copiando certos feedbacks que lemos hoje, ele mesmo, Farofinha. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Farofinha, editor. E aí, galera, como é que você tá? Como é que tá todo mundo aí, beleza? E temos aqui também pra essa leitura de feedbacks, ela mesma, a menina que manda nudes pra todo mundo sem pudor nenhum, Ana Dias. É eu! Gente, essa menina sou eu mesma. Eu achei que ele ia falar da Laura, não eu. Não tava nem esperando. Imagina que eu mando nudes. Nunca. Ai. Nunca mandei. Felipe, tá okay. Vendo, né? E temos ela também aqui, que ela não sabe se ela vira coach ou psicóloga. Laura Azevedo. Coaching tá ganhando mais dinheiro, hein? Então acho que eu posso pior que é, né? Pavor de coach. Ai, ai. E temos ela, nossa Takotomi mais fofa e PC da Razer, praticamente, Júlia Conejo. Poxa, mal tava testando aqui o Audacity. Deixa tranquilo. E depois dessa desconjunção, e aí galera, o que a gente tem hoje pra ler? Depois dessas duas semanas seguidas lançando podcast aí, a gente tá muito feliz com esse resultado. E, cara, eu já tenho que agradecer de primeiro o Farofinha por, com mil problemas, mil coisas pra fazer, ele ainda nos socorreu editando ali o de ilustrações, que é um episódio que tá sendo muito bem comentado por pessoas da área, pessoas que querem ingressar, que têm esse sonho de ter essa carreira dentro do ramo de ilustração, design gráfico, de web design, entre outros. A gente está muito feliz com isso. E aí, Farofinha, o que você achou dessa sua primeira experiência e contato aí com nós do Fuleiros Pop? Cara, eu curti pra caramba fazer a edição desse episódio. Pessoas que eu não conhecia, né? Não estava inserido. O legal de trabalhar com edição é isso, entendeu? Que você consegue conversar com outras pessoas sem estar conversando de verdade. Eu tô ali ouvindo a história de vocês, participando da conversa, sem estar ali de verdade. Isso é muito legal e eu aprendi bastante e acabei aprendendo também a admirar outras pessoas que eu não conhecia. Foi muito legal de verdade, foi legal mesmo. Não, é impressionante porque tem a Vi Marquette, tem a Jéssica Matos, que é a Capivarinha, que são duas meninas que nós, assim, do Fuleiros Pop, já acompanhamos há algum tempo. Eu trouxe elas mais para o nosso lado, porque eu sempre, tipo, o bom do podcast, eu acho que pode ser uma mídia muito intimista, mas tá fazendo com que todos aqui, a Ana mesmo, que ficou muito, gente, fã da Capivarinha, conheça, né, conheça esse pessoal que a gente é fã. Gente, então, pelo amor de Deus, meu Deus, mano, eu tô muito endeusando a Capivarinha e a Vi, mano do céu. Sim, sim, elas são deusas. Então, foi legal porque a conversa foi bem ferrenha, deu até um desafio pra editar, porque o pessoal às vezes falava junto e queria, né, dar opinião sobre determinado assunto, foi bem legal. Deu trabalho pra editar, viu? Mas foi bem legal. O pessoal tava excitado, né, velho, né? No dia, o Fred tava one shot, one kill. Não tinha uma piada que ele não pegava, cara. Aliás, saudades, Fred, saudades. Principalmente, cara, as piadas com pintar paredes, né, cara? Pintar paredes, cara. Eu pensei que é o que é pintor de rodapé. Ai, mas muito obrigado mais uma vez, Farofinha. E quem quiser entrar em contato contigo, Farofinha, aí, futuros podcasters, futuros editores, futuros, como eles fazem para entrar em contato contigo para aí também estar agregando os seus serviços de alta qualidade ao produto deles? Como é que faz? Ah, legal. Então, a ideia da edição, né, de fazer edição para podcasts é porque eu escuto podcast desde muito cedo, né? Comecei como quase todo mundo começou, então todo mundo já ouviu o Jovem Nerd, eu comecei ouvindo o Jovem Nerd também, então a mesma coisa. Só que eu comecei a perceber que muitos podcasts desapareciam por conta da edição. Falta de tempo, falta de qualidade técnica, às vezes tinha alguma coisinha ou outra que a pessoa não sabia fazer, isso desmotivava a produzir e acabava o podcast acabando, podcasts bons terminaram por conta da edição. Então o que acontece é que eu tô tentando sanar esse problema, entendeu? Eu entro com a edição e as pessoas apenas se preocupam com a pauta e na diversão de gravar, que é divertido pra caramba fazer gravação. Quem quiser falar comigo, arroba editor farofinha, tanto faz no Instagram ou no Twitter, também @editorfarofinha lá no Facebook, então pode falar comigo aí praticamente com @editorfarofinha em todas as redes sociais. E também tem o editorfarofinha@gmail.com. Quem quiser falar comigo por e-mail, já mandar alguma coisa, é só falar comigo por lá. Então aí, galera, não percam mesmo essa oportunidade, que nós do Fuleiros Pop estamos muito gratos pelo serviço dele, de alta qualidade. É um cara que tem uma paciência extrema, ainda mais vindo da gente, que nós somos um bando de histéricos que só sabem gravar e falar um por cima dos outros nas gravações. Gritar e mandar áudio de pai batendo uma. Isso. Nossa. Então, como é que você falou, Felipe? O barulho do quê? De castanholas batendo. Maravilhoso. Ai, mas e aí então, galera, vamos para os feedbacks. E aí, queridíssima Laura, que é uma nova participante aí do Cast das Minas, futuramente, aí também em outros casts do Fuleiros Pop, podia ter gravado ontem, Laura, vacilo. Muito vacilo, não é? Mas também você me avisou em cima da hora, bicho. Foi, cara, foi, não foi culpa sua nem minha, aconteceu, ontem foi só tragédia. Mas enfim, tirando a tristeza, e aí, Laura, o que temos hoje para o nosso primeiro feedback, assim, quentinho, como é que tá? Então, hoje nós temos feedback da Queen, amiga sua aqui de Goiânia, que falou assim: que cast é esse, menino do céu? Eu também já fiz uns boys aí gozarem em 3 ou em 1 kick, kkkkk. Amiga, eu também. Nossa. Avassalador. Eu era relutante a ouvir algo tão grande, mas esse me chamou a atenção e vi que vocês sabem como alcançar e abraçar o público. Parabéns. E garotos, segurem, cortem a fimose, segurem o gozo. Pelo amor de Deus, esse também é um pedido de todas nós mulheres. É isso. Cara, ô, Queen. Eu me senti próxima agora de você, depois você falou isso, porque olha, foi terrível. Ô, Goiânia, você trouxe essa lembrança. Goiânia é triste, também, né? Goiânia é triste. Eu não participei nesse dia, mas também já correu comigo. Pois é, mesmo, né? Não, eu acho que já aconteceu com todas, hein? Mano, porque é muito broxante. Sempre, gente, isso faz parte de ser mulher. É muito broxante. Caraca, é triste ouvir, faz parte de ser mulher. Tipo, foi triste isso, ai, meu coração doeu. Ai, dói mais a gente, vai por mim. Ai, ai. Mas, muito obrigado, Queen, um beijo, aliás, pra ti. Muito obrigado por ter se disposto, né, a ouvir o podcast, que realmente, pra quem ouve pela primeira vez, é uma mídia bem grande, extensa. Tudo bem que tem caches bem menores, mas o nosso, por exemplo, às vezes alcança 2 horas de gravação que a gente tem cache, tipo, nesse time. Então, muito obrigado por ter ouvido e muito obrigado por estar apoiando esse projeto que é o Cast das Minas, que a Ana tá aí como host, tem a Júlia que participa também, tem a Laura que entrou para esse time recentemente, e nós ficamos muito felizes e agradecidos, e elas estão aí para falar o quanto isso está sendo importante também para elas. E lembrando mais uma vez que esse projeto do Cast das Minas está também incluso no podcast delas, que a Ana, a Laura e a Júlia podem até falar melhor do que eu, porque não me sinto no local de fala para isso. Então, olha, o feedback que você mandou aí do podcast das Minas é muito bom, porque é isso que tá dando um gás pra gente, que a gente quer continuar com o projeto de estar falando sobre nosso universo, mas falar um pouquinho mais. Ao gás. Enfim, aí é muito bom. É bom que você. Que bom que você tem gostado. Vai sair outros, eu não sei quando vai sair. Isso aqui vai sair quando? Esse feedback no próximo final de semana? Esse é do UFOS. Ah, o de UFOS, né? Então, a gente já vai estar lançando já na próxima semana já outro podcast das Minas também. Fica atenta, tá? Que tá muito legal. Essa já com a participação da Laura, que tá aqui. Olha, brilhou. Eu achei brilhou, que ela brilhou. Brilhou. Eu ouvi e brilhou. Ela brilhou. E tá maravilhoso, tá? A gente quer que você acompanhe sempre. O podcast delas tá aí, no mês de março. Tá? E você tá pode também procurar outros podcasts que tem mulheres também, que é muito importante. Você tá valorizando podcast de outras mulheres também. E é só procurar pela hashtag Ajudar a amiguinha. Ajuda as amiguinhas, ajuda as manas. Tá? O podcast é delas 2019. Procura no Twitter, no Instagram, que tem lá. No Facebook também você encontra. E é isso, a gente tem que estar agregando e dar força pra gente. Pra todas as mulheres. É isso aí. É isso aí. E outra, eu vi muito comentário tipo assim: ah, vocês não estão com medo de parecerem que vocês estão segregando as minas do cast principal. Não, galera, a gente só queria criar um espaço seguro para que nenhum homem metesse o bedelho e desse opinião em coisas que só mulher sabe o que sentir, o que fazer e se já passou, entendeu? Né? Nada a ver que com isso, tanto que nosso... Tanto que nosso de friendzone? É, que nem o cast friendzone que a gente super voltou demais de macho, em vez de deixar mais mina, e deu aquele BO todo. Então, a gente só queria criar um espaço mais seguro, entre aspas, um espaço só de meninas, que elas pudessem ter liberdade mesmo, total, pra poder falar o que quiserem, porque podem sim falar o que quiserem. Então, não tem nada disso, tanto que todos os nossos podcasts têm presença feminina, e a gente nunca vai parar de ter isso, porque eu sou um defensor de ter sempre um velho, um novinho e uma novinha no grupo, porque o papo fica temporal e eu curto mais esse tipo de pegada também. Então é importante, como a Ana mesmo falou, divulguem, apoiem a tua amiga, como eu já falei no outro feedback, que sempre esteja apoiando a tua amiga que quer gravar, as meninas que estão querendo sim entrar para esse meio, que ainda realmente é muito machista, muito opressor e que tem muita coisinha chatinha que se mulher estiver fazendo, o pessoal fala merda, e se tiver homem fazendo, tá ok. Pois é, apoiem meninas que transam com caras que têm ejaculação precoce, gente. A gente precisa de ajuda, sabe? Nossa vida já tá merda. E tem muito podcast de minas que são muito bons. Então, se você procurar pela hashtag, você já encontra muito podcast muito da hora. De minas, muito legais. Então vamos passar para o próximo. Desculpa te cortar, Ana, porque esse feedback já tá grande. Tá bom, eu tô tranquilo. Aí lá vou eu, mais 25 minutos de leitura de e-mail. Ai, sem problema. Apesar que esse não vai ser eu que vai editar, né? Então tá tranquilo. Então foda-se, né? Vamos conversar, pessoal. Tá de boa, vamos conversar. Vou ler o próximo, então. Beleza. Eu vou ler o próximo, então, a Patrícia Gouveia, 26 anos, estudante de design gráfico, aí, ó, já tá falando sobre o que a gente, né, tava comentando agora há pouco, né, sobre as ilustradoras lá, né, lá de São Paulo, ela tá dizendo assim, o pessoal do Fuleiros Pop queria muito agradecer por vocês fazerem um programa sobre a profissão e o meio da ilustração. Vocês trouxeram uma das pessoas que mais amo e admiro e até copio, kkk, que é a Capivarinha. Se puderem mandar o meu abraço e admiração por ela, eu agradeceria de coração. Nunca tinha ouvido tanta piada com pintura de parede, que, né, foi bem, né, acentuadas as piadas, e amo os trabalhos que o Fred faz com o HQ de vocês. O programa teve tanta dica e informação que tive que ouvir mais de uma vez para poder anotar tudo. Quero mais programas assim, porque é uma mão na roda para nós universitários, motiva e nos deixa mais animados para seguirmos a carreira sem nenhuma glamourização. PS... comentário longo, mas tenho que falar que vocês são melhores que o Jovem Nerd. Aí, ó, beijos e boa sorte. Farpas. Eu preciso falar. O Felipe que não deixou participar e eu fiz faculdade de design, sabe? Olha, você sabe muito bem que não fui eu que não te deixei participar. Foi um pedido do Fred e eu vou jogar a culpa nele, porque eu tenho que jogar a culpa também em alguém aqui, que ele falou, não chama porque o cast já tá cheio. Aí eu falei, beleza. Aí foi aquela fulana de tal em vez da Ju. Eu fiquei magoado com isso. Mas, não foi culpa minha isso aí. Mano, e tipo assim, design, cara, eu, tudo bem, não termino a faculdade, mas... Tô ali, mano, tô ali do lado, velho! Mas enfim, galera, o que vocês têm pra falar do feedback da pessoa em vez do rage da Júlia? Não, eu queria falar sobre o rage da Júlia antes, posso? Pode, claro. Eu queria, por mais que a Júlia, né, queria participar, eu queria agradecer por não ter colocado a Júlia no cast também. Porque daí seriam 7 vozes ao invés de 6. E teve a da Ana também, né? Que a Ana entrou pra ouvir, ficou lá de bobeira, né? E eu silenciando ela até o final, achando que ela ia falar alguma coisa. Gente, sério? Sim. A tua faixa saiu no Discord. A sua faixa sai no Discord, entendeu? No Craig gravando. Uhum. É porque eu tava lá de bobeira. Eu tava ouvindo, rindo muito no off. Eu acho que tinha saído minha voz. Era tanta faixa que eu não notei que a faixa dela tava praticamente em branco. Ela deu um suspiro, eu acho, em algum momento do cast. Só isso que ela fez. Aquele gemidinho antes da siririca, sabe? Tipo aquele... isso. Não, Patrícia, muito obrigada pelo seu comentário, seu feedback maravilhoso. Que foi um pouquinho extenso e a gente agradece muito, a gente quer estar trazendo essas coisas sempre, assim, principalmente com pessoas maravilhosas, Capivari e a Virgem. Puta que pariu. Ai, tomaram mulheres incríveis e fazem uns trabalhos mais incríveis ainda e, nossa, foi muito bom recebê-las aqui. Sim, e Patrícia, pode deixar que eu já enviei teu recado pra Jéssica. Amanhã, tipo, esse cast... Ai, editor, corta. Então não tem nada a ver o que eu vou falar agora, mas eu já passei teu recado sim pra Capivarinha. Ela vai mandar um feedback sobre isso pra você. E a ideia da ilustração foi exatamente por causa das HQs do Fuleiros, que o Fred falou, pô, a gente podia fazer com as pessoas assim e tal, tá. Eu fui atrás da Vi, que já era uma amiga não nossa, antiga. Isso, eu tinha jogado uma ideia um tempo atrás sobre isso, mas ninguém lembrou disso, né? Não, não é que lembrou, é que a pessoa que iria gravar com a gente furou, se você lembra bem. É verdade. Foi isso que aconteceu, a gente trocou para pessoas maravilhosas. Cara, vocês já viram, né, ouvintes, aqui eu falei, esse papo é só treta, briga, é jogação de coisa na cara, é uma lavagem de roupa suja, a porra do dia inteiro. É tipo a casa da vizinha, entendeu? Você só... Sim. Aí, enfim, Patrícia, o Farofinha que editou esse episódio, ficou excelente a edição, excelente. Eu fiquei emocionado de ouvir, que era um dos podcasts que eu mais queria que saísse nesse mês de agora, né? E nós estamos muito felizes com o resultado, principalmente para as pessoas que estão ingressando na faculdade, que têm esse sonho de pegar o exemplo ali da Jéssica, que ela conta a origem da capivarinha, pega o exemplo da Vi, ver como começou, os artifícios, todas as dificuldades que tem, e você falou a palavra certa, a desfocar tanto dessa glamourização que geralmente que se tem do artista, né, do desenhista e tal, mostrar como que é o dia a dia mesmo, dessas maravilhosas. E aliás, já vou fazer propaganda aqui, você que é do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, cara, pelo amor de Deus, visite a loja da Capivarinha, a Raise lá, que vocês vão amar todos os produtos dela, que tipo, a Ana e eu babamos o dia inteiro se deixar, em cima de tudo que a Capivarinha faz. Te amamos, Jéssica Matos, e te amamos muito mesmo também, Vi Marquette, muito obrigado por ter participado desse feedback e desse podcast junto conosco. Então, eu vou puxar o carro aqui, porque eu queria já deixar aqui um rage, né, muito grande, em cima de uma questão que eu gosto desses casos de ufologia, eu acompanho, né, desde moleque, desde o Chupa Cabra, lá em 1996, que quando eu era uma criança lá de, eu acho que 11, 12 anos, aterrorizada, assistindo o programa do Ratinho, e... Desde sempre, né? Desde criança eu gostei muito desses casos misteriosos e tal. Só que eu acho que a ufologia e esses estudos ufológicos, eles foram entrando numa vibe muito New Age, sabe? Aquela coisa do mistério, de você ficar se perguntando o que é isso, foi desaparecendo e foi entrando uma aura mais sobrenatural em cima da coisa. Então hoje, quando se fala em ufologia, sempre vai aparecer um cara dizendo que é um sensitivo, que vai sentir o que é desdobrar o seu espírito para descobrir o que aconteceu com alguém. Isso é chato, e se você falar isso, você vai parecer um maluco na rodinha. E isso acaba descredibilizando bastante esses estudos aí de ufologia, e quem estuda é sério, né? Quem faz pesquisa séria. Eu fiz aquela brincadeira que não vai aparecer na versão, né, final do cast. Ah, vai, agora vai. Mas assim, tem muita gente que realmente faz uma pesquisa séria, sabe, de ufológica séria, mas acaba sendo desacreditado, porque tem um monte de maluco, cara, falando e fazendo de qualquer jeito. E aí eu quero deixar aqui minha reclamação, né, em relação a essa galera que acaba tornando a ufologia galhofa. Ô Fred, mas, mas como assim, ufologia séria? Você não acha que aquela tia lá do Arkansas, que pega um console, pinta ele de prata e fala que é uma sonda anal, ela é louca? Não, é uma pesquisa séria que ela fez. Ela passou por um trauma. Para com isso, cara. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. A gente tem que deixar claro que... Eu vou dar um exemplo do que aconteceu... A gente tem que deixar claro que a ufologia, ela não é uma ciência, né? Porque ela não, você não tem o que falsear. Então, Para ser ciência, o estudo tem que ser falseável. Você, como você não tem provas concretas, você não pode falsear. Você só tem evidências que podem ser evidências de qualquer coisa. Aí, mas o fato de não ser uma ciência não significa que não é sério, né? O estudo da galera aí que estuda sério e que coleta evidências de forma séria. Ô Fred, é tipo psicanálise, né? É tipo psicanálise. Eu ia fazer uma em cima do que o Fred tá comentando? Pode, claro. É o seguinte, porque assim, o que acontece? Esse lado místico, eu até comentei isso com os Ocas numa edição aí que a gente gravou recentemente. Eu acho o seguinte, cara, existe a ufologia mística e a ufologia científica. A ufologia científica, ela tenta provar que aquilo ali é coisa da Terra. Ela não tenta provar que é alienígena, entendeu? Basicamente isso. E aí, pra mim, pelo menos, quando você entra no mérito de ufologia mística, você entra no mérito de religião. E quando você entra no mérito de religião, você tem que ter fé. E se você tem fé, você não precisa provar nada. E aí fica uma coisa muito rasa, né? Uma coisa muito fácil. Então, esse é o motivo pelo qual eu não gosto tanto de ufologia mística. Eu ao mesmo tempo concordo, mas também acredito que, por a gente não saber o que é, pode ser qualquer parada. Sacou? Pois é. De um espírito, sabe? Pode ser, tá da mesma vibração do fantasma. Então, assim, é difícil, é complicado, né? Vocês viram aquele filme A Chegada, que é de alienígena? Sim, sim. É um filme novo aí, acho que de 2017. Sim, sim, muito bom. Então, fala muito sobre linguagem, muito sobre linguagem, muito. Então, aí o ponto que eu queria chegar é o seguinte. Pode ser que uma raça alienígena se comunique através de meditação, a gente não sabe, né? Só que o problema é que no meio tem uma linha muito fina entre a maluquice e o sério, entendeu? Ah, tem. Então, cara, aí que tá. Só de você ter falado essa frase, que essa terrestre pode comunicar a gente via meditação, se você solta isso numa roda, meu amigo, o nego já vai te pagar de maluco. Você não tem. Se você fala de alienígena numa roda, você já tá achado de maluco. Já é, instantaneamente. Maluco pra tudo. Eu vou até citar aqui, né? Eu vou citar aqui um filme que adapta um livro do consagrado Carl Sagan, que é o filme Contato. Que é um filme um dos filmes mais espetaculares sobre contato alienígena que tem, né? E esse filme, concordo, ele adapta com precisão, concordo, como seria realmente um contato. Porque assim, você tem um ser que provavelmente ele nasceu em uma atmosfera diferente, um planeta diferente, com gravidade completamente diferente. Então não tem muita razão para esse ser ele ser humanoide, né? De ter dois olhos. Porque as nossas características humanoides, elas vêm o quê? De um processo de milhões de anos de evolução dentro das circunstâncias que a gente surgiu. E considerando um ser que habita em outro planeta com outra gravidade, não tem por que ele ser assim. E esse filme, ele retrata muito bem isso, né? Porque são seres quase que... O filme, ele demonstra de uma forma lúdica como que esses seres se apresentam para o ser humano. E é muito bom porque eles não personificam esses alienígenas. E como eles são tão complexos, a forma que eles encontram de se apresentar para a gente é através da figura de alguém que a gente querido, né? No caso da Judy Foster, na figura do pai dela. Já dando um spoiler para quem não viu o filme, toma esse spoiler na sua cara, que você está errado de não ter visto esse filme ainda. O filme tem mais de 20 anos. É bem antigo o filme. E aí, eu lembrei desse filme Contado, justamente porque o Fernando citou aí A Chegada, né? E é bem na mesma pegada. A Chegada vem nessa pegada, sim, também, sim, de não personificar muito os alienígenas, de não humanizá-los, né? De não colocar eles como humanoides de duas pernas e dois braços e dois olhos. E eu acho isso super interessante. Mas a maior parte dos casos que a gente tem, principalmente nas rodinhas, quando se fala, o pessoal fala de alienígenas com formatos humanoides, essa coisa. Mas tem uma defesa já sobre o porquê do formato humanoide. E eles dizem que, assim, eu como eu te falei, não sou especialista, mas pelo que eu li, eles falam que o design do ser humano é o design mais perfeito que tem para qualquer ambiente ou situação. Entendeu? É como se fosse assim, tipo, o último nível do shape de um alien, sacou? Você tá falando de escala evolutiva, não é isso? Na escala evolutiva, se você colocar qualquer É tanto que a gente tá no topo da pirâmide, né, alimentar, digamos assim, porque a gente consegue andar, a gente consegue com as mãos, a gente não depende das mãos para andar, né, como, por exemplo, um cavalo, né, dos quatro patas, a gente consegue usar a nossa mão, é uma ferramenta que existe, opositor, né, a gente pois, exatamente, então assim... Tem gente que nem precisa da mão, né? O que acontece é que realmente parece ser que o formato do ser humano é assim, é o último nível, sacou? E que talvez, por isso que eles são assim, talvez. Então... Vocês conhecem um cara chamado Stephen Greer? E rapaz, eu conheço, já ouvi esse nome já. Então, o Zoukas até pode falar um pouco melhor sobre ele. Ele é um americano que é ufólogo. Eu não sei se ele se autodenomina ufólogo. Mas ele faz palestra no ele mundo inteiro. Ele acho que é cientista. É um cientista, né? Mas enfim, vou resumir a história. Ele defende que ele consegue se comunicar com seres alienígenas através de meditação. Tem vídeo dele apresentando ele, isso. Ele e uma galera, não é só ele. É quase uma psicografia. Isso. E ele. Não é bem isso, mas ele. Por exemplo, ele tem células no mundo inteiro. Aqui em Toronto tem até um grupo dele aqui. Que até estão convidando eu e os Lucas pra ir lá pra gente ver qual é. Ih, rapaz. Em algum momento a gente vai. Mas rola a gente tá com um pouco de medo, né? Rola um medo. Mas enfim. Assim, o que eu tô querendo dizer é que, por exemplo, esse cara. Pra mim, pelo menos, ele tá longe da ufologia, tá longe da ufologia mística. Porque ele não é um cara que mistura hinduísmo com ufologia, e essa coisa rocambolesca que a gente vê por aí, né? Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte... O que parece é que ele trata a ufologia holística, né? Que é essa ufologia que você tá falando, mais mística, de maneira muito científica. Sim. Sim, não parece um maluco no caralho. O cara parece tipo ser um maluco sério, sabe? Parece ser um maluco sério. Pois é. Não é maluco no caralho, sabe? Essa é uma frase que eu não conheci. Um maluco sério. Pois é, então o ponto que eu quero chegar é que é o seguinte: pode ser que uma raça alienígena se comunique através de telepatia, de ondas mentais e meditação. E pode ser que a meditação seja uma forma. Se você desenvolver esse lado e tal. Ele tá conseguindo provar. Ele tem vários vídeos da galera meditando no meio do deserto. E aí o cara abre o olho e tá lá, várias vezes. Agora eu quero trazer uma coisa aqui pra mesa, que é uma questão aqui que vai. Quando a gente fala alienígena, imediatamente a gente imagina qualquer coisa, uma bactéria que não seja da Terra, ela é alienígena. E quando a gente fala alienígena, a gente imagina seres. É cultura pop, né? A gente imagina seres que de outro planeta vindo pra cá. Mas alienígena não precisa necessariamente ser seres de outro planeta. Um ser, e aí vai parecer papo de maluco, mas calma lá, ouvinte. Calma lá. Tarde demais, explain. Já era. Calma lá, ouvinte, né? Que aí eu vou explicar direito. Acontece que nós somos seres que nós somos seres presos em quatro dimensões básicas, né? Três dimensões espaciais e uma dimensão temporal. Ah não, Fred, já começar com essa porra? Ah não, vai, vamos ver onde você vai. Vai viajar. Deixa o cara. Tá. Me dá essa parada aí que tu fumou pra gente ficar igual, cara. O que acontece é que a gente enxerga a passagem de tempo de forma linear, porque a gente é preso, nós somos seres biológicos presos em três dimensões básicas. Porém, como o consagrado Carl Sagan já explica, né, lá nos primórdios do cosmos, e ele faz até um paralelo falando da Planolândia, ele explica como que seria para seres em três dimensões observarem uma realidade em duas. E é bem complexo de fazer isso, de explanar isso através de palavras. Você tem que ver, você tem que ter referência visual. E o que acontece é que a gente, obviamente, a gente preso nessas dimensões, a gente não consegue mensurar, por exemplo, a imagem de um Tesseract, por exemplo, que é uma figura em cinco dimensões. O que acontece é que a gente só pode entender basicamente a sombra disso. E se existe uma realidade, e se existem seres que existem em uma realidade em 5, em 7 dimensões, e simplesmente a existência deles podem interferir na nossa realidade de uma maneira que a gente é incomensurável, a gente não consegue compreender isso. E, na verdade, a gente não compreenderia nada do que acontece. Por exemplo, pra gente o fato de, para um ser em 2 dimensões, como o Sagan explica lá na Planolândia, o fato de um ser humano dar um pulo, um salto, e cair tipo 1 metro na frente, para um ser em 2 dimensões básicas, a gente estaria se teleportando, porque ele não consegue enxergar a dimensão chamada altura. Então, para a gente que não consegue entender a dimensão tempo, para nós o tempo passa linear, para um ser em 5, em 7 dimensões, o tempo simplesmente existe. O tempo simplesmente existe, não existe linearidade, ele pode ir e voltar no tempo com uma facilidade absurda, assim como se locomover pelo espaço da mesma forma. Então, a existência, a possível existência de seres em dimensões como essas, e aqui eu já estou aqui fazendo uma extrapolação científica, né? Eu estou pegando aqui a ciência factual e extrapolando ela para um exercício de imaginação, se você pega a existência deles, poderia, de certa forma, interferir em nossa realidade de forma que a gente não compreenda. É incomensurável, a gente não consegue entender isso, mas não significa que isso seja proposital, né? A gente pode, por exemplo, um ser de uma dimensão dessa pode muito bem soltar um pum, e eu tô falando aqui no sentido metafórico, né? Soltar um peido, e pra gente isso é algo magnífico que a gente não compreende. E a gente acha taxa de sobrenatural, minha nossa, que evento inimaginável, e não, na verdade o cara só tava soltando um pum. Então tem muito. E assim nasceu religião. É o quê? E assim nasceram as religiões. De um ser que tá soltando pum na quinta dimensão. A gente, porra, Deus! Então, isso me lembrou, isso que o Fred me lembrou muito o filme Interestelar, naquele negócio de. Então, tudo que eu falei aqui tem ciência extrapolada, né? Eu tô falando de quintas dimensões em que você vai parar lá com um desdobramento espiritual, essa coisa. Mas são dimensões que estão lá, né? Caralho, velho. O quê, Felipe? Ai, na hora que você fala desdobramento espiritual, cara. Então, é que tem disso, é que a galera mistura muito. Não, sei. Porra. Eu sei, porque, por exemplo, a galera que é seguidora de Astaxerã, por exemplo. Astaxerã, ou qualquer outro, é só ligado a desdobramento, meditação. Não que isso seja não menor ou que a gente seja ridicularizando em nenhum momento. Eu só acho engraçado porque se põe um valor tão grande em descobrir algo que tá no espaço, sendo que a gente mal se entende aqui na Terra. É isso que eu não consigo entender. Então, o que eu tava citando era justamente isso. Coisas que pra gente, a gente considera sobrenatural, são coisas naturais do universo que a gente não consegue compreender. E aí, a nossa limitação intelectual taxa de sobrenatural. Entende? Aí por isso eu fiz a brincadeira do peido. Pô, o peido pra um ser de uma dimensão. A palavra certa seria metafísico, né? Se você fosse levar realmente pro lado mais técnico da coisa, seriam experiências metafísicas e não necessariamente espirituais. Ou sim, mas aí. Porque senão você acaba entrando dentro de uma. Porque conceito é importante, entendeu? E eu acho que é por isso. Acho que falta muito disso quando vai se discutir assuntos assim sobre ufologia. Ou coisas parecidas, porque tipo, meio que a galera caga pra isso e fica só focada na experiência de contato em si, sabe? Ah, vi um objeto voador não identificado, ou tive uma experiência de vi um vulto e acho que... E eu vou até corroborar aqui com o que vocês estão falando, inclusive com o que o Fernando falou, que é a questão da comunicação mental, né? Por isso que eu falei que o que eu ia falar, aí o Felipe já começou aí da rage em cima, mas assim, a gente não entende muita coisa, entende? Tem muita coisa que a gente não entende. Então, por que não considerar que de repente a gente teria uma conexão desse tipo, né, com algum outro ser que... tem até aquele... Acho que é um conto do Lovecraft que nunca li. Eu acho que eu ouvi alguém falar que tem um conto que a gente seria... Estaríamos vivendo no sonho de um alien de outras dimensões e tal. Extrapolando aí pra fantasia. Mas e se de repente houvesse esse tipo de conexão? Porque tem muita coisa que a gente não compreende de fato, né? Só que pra gente explorar isso, pra gente falar sobre isso, a gente tem que desconsiderar muita coisa. Se a gente ficar preso aqui na ciência, a gente não vai a lugar nenhum. Eu acho que tem que considerar, no caso, 90% dos casos, das pessoas que falam que tem algum tipo de contato, que nada mais é do que uma paralisia do sono. Eu tenho paralisia até hoje, quando eu estou estressado, meu corpo fica paralisado e eu acordo sem conseguir mexer meu corpo. Se eu tentar abrir meus olhos, eu tenho alucinação, eu já vi de tudo, sabe? Já vi de coisas bizarras. E é uma mistura de sonho com realidade. Então você está olhando na sua frente, tem um vulto de 2 metros de altura com o olho brilhando, olhando para você, mas na verdade eu consigo diferenciar hoje em dia que não é uma coisa real, que aquilo dali é tipo um pesadelo que eu tô tendo e que eu tô, com certeza, tô tendo essa paralisia porque eu tenho estado estressado por um motivo e outro. Mas quem não sabe, quem não consegue diferenciar, que é, geralmente a primeira vez que a pessoa tem esse tipo de sensação, esse distúrbio, acorda cagado. É assustador. Acorda, é muito assustador. Eu lembro mas que eu participava de um grupo Lucas. No... Oi, pode falar. Mas você não acha que isso também se cabe bastante à cultura da pessoa? Cultura ou falta dela também? Porque, tipo assim, você tá falando de uma pessoa que tem esse primeiro contato. Aí eu pego essa mesma pessoa, só que, tipo, que teve uma instrução, ou então de alguma pessoa que teve algum contato com ciência e sabe o que é uma paralisia do sono. Então também tem essa diferenciação da pessoa que... Também. Mas você, se você perceber, a maioria das... Pô, Facebook, o que mais tem é grupo de ufologia no Facebook. E as pessoas, quando começam a contar os relatos, elas geralmente falam, eu estava dormindo e de repente eu comecei a sentir que estava paralisado e quando eu olhei pro lado, um alien grey entrou atravessando a parede e me abduziu. Na verdade, a pessoa tá falando da paralisia dela. Mas não só porque a pessoa não teve uma instrução, a pessoa é leiga, não sei. Mas tem gente ali que, sabe, tem de tudo. Tem médico, advogado, mas que não está acostumado com a paralisia do sono em si. Então acha que foi real. Realmente, foi real, mas aconteceu tudo na sua cabeça, sabe? Mas assim, isso não descarta também o fato de o tanto que a gente faz podcast sobre isso, e eu acredito que existe sim as coisas da nossa cabeça e existem as coisas que realmente acontecem e que não podemos explicar, sabe? Quando, por exemplo, uma pessoa tem uma paralisia dessa e só ela viu o ET, por exemplo... É uma coisa a ser considerada. Mas quando tem outras pessoas envolvidas, pô, aí sim eu acho que é uma coisa a ser estudada de verdade, sabe? Sim. É porque, igual o Fred começou e o Cash, existe uma grande parte da galera, e entra até em teorias da conspiração que a gente pode chegar mais pra frente e conversar sobre, que, tipo assim, a grande maioria da galera são aquela galera que, tipo, tá na loucura. Tá lá, tá falando merda e tá, que não sei o que, isso e aquilo, aconteceu isso com a minha prima enquanto eu tava bêbado. E, tipo, tem várias histórias assim. Mas tem, infelizmente tem, que tira a credibilidade de grande parte do pessoal que faz um estudo sério. E isso realmente me incomoda em qualquer área da ciência ou da pseudociência, o que seja. Me incomoda sempre o povo dar valorização pro pessoal que tá fazendo merda e não dá valor pro pessoal que tá ali se esforçando pra ver se acha algo. Não é nem pra provar algo pro próprio ego, é pra provar, Felipe, algo assim, pode falar. É que, por exemplo, é um exercício que eu usou, que a gente tenta fazer muito, assim, depois que a gente começou a gravar. É a gente tentar ouvir o que as pessoas estão falando e, por mais que a gente ache maluquice, a gente tenta não emitir opinião ou julgar. Eu vou te explicar por quê. Porque pode ser que a pessoa seja maluca, maluca mesmo, e ela viu alguma coisa que não era real, ou tá viajando, né, nessa de ver duende, de misturar, fazer essa mistura de hinduísmo com ufologia, enfim. E pode ser que a pessoa seja maluca e tenha visto realmente algo, a gente não sabe, né? E aí essa pessoa, como ela já tem a tag de maluca, qualquer coisa que ela fale, todo mundo vai desmoralizar, óbvio, né? Não tem crédito. É, exatamente. Mas assim, uma coisa que a gente... Mas a parada é essa, será que o maluco que vê realmente... o cara que é tipo. De repente, o cara tem, de repente o cara tem o cara um canal tem, aberto lá. O cara toma remedinho, sabe? O cara toma remedinho. Às vezes esse que tem um canal aberto aí, sabe? Tem o chakra coronariano aberto pra ver ET e a gente. O problema que eu acho é que a tentativa de. A tentativa de dar um sentido que tem a ver com a cultura daquela pessoa, a experiência que ela viveu. Eu tenho uma experiência com esse tipo de coisa, mas até hoje eu não sei o que aconteceu de fato. Eu fui seguido por uma luz circular e enquanto... Quando foi isso? Isso foi 2011, tem 8 anos, né? Caralho, Fred. Não, termina aí. Ana? Ih, ela também foi perseguida por uma luz. Termina aí, que eu tenho uma história. Então, aqui na minha cidade, é porque aqui. Plot é que twist, aqui né? Eu falei. Como eu falei, aqui é próximo do Pará. E o Pará foi onde aconteceu o caso do a Operação Prato, onde tinha aquelas luzes. E eu tenho muito. Chupa-chupa. Justamente, chupa-chupa. E aí isso aconteceu muito com muitos amigos meus e assim, colegas, professores que já me disseram que foram seguidos. E eu sempre desacreditei. Sempre cético, né? Até que um dia eu tava voltando pra casa, era 2 horas da manhã. Eu tava na casa da Crebosa da época. E eu tava voltando pra casa quando eu observei uma luz em direção à lua, né? Mas não era a lua. E essa luz, ela era um foco de luz muito grande, que parecia luz de poste. Mas eu percebi que de repente começou a se mover. Quando eu fiz a curva pra entrar pra esquina da rua que eu ia pra casa, a luz simplesmente começou a me seguir em uma velocidade absurda. E ela se aproximou e depois me seguiu em paralelo. Quando eu falo seguiu, ela não estava atrás, ela estava do meu lado, paralelo, me seguindo. E aí eu... Você conseguia distinguir tamanho? Ela aumentou de tamanho. É como se... Imagine que você está olhando para uma lua, para... Era quase do tamanho da lua quando você está olhando para a lua. Não é o tamanho da lua, obviamente, mas... É o tamanho que a lua que a gente enxerga a lua, né, em função da distância. O foco de luz era mais ou menos do tamanho que a gente enxerga a lua. E não era a lua, porque a lua, eu observei que ela tava no lugar dela, né? E isso foi... Porra, óbvio que não era a lua. Como é que a lua vai te seguir de carro, velho? Você é louco? E isso me assustou bastante. E aí, essa luz me seguiu. Aí eu parei em casa. Aí eu estacionei... Eu tava de moto, na verdade. Eu estacionei a moto no meio da rua, deixei a moto no meio da rua. E eu entrei pra casa e fechei o portão. E aí eu fiquei olhando pra luz de dentro do portão. E aí ela foi se distanciando, se afastando pro céu, subindo até sumir. E até hoje eu não sei o que foi isso. Mas eu não vou sair por aí falando que eu fui perseguido por extraterrestres. Mas alguma coisa foi e eu não sei o que. Pois é. Deixa eu só comentar um negócio rápido aqui. Se você entrar num grupo de ufologia no Facebook hoje e contar essa história, vai ter alguém lá dizendo pra você que era Vênus. Que te seguiu. O planeta? O que não faz sentido nenhum. Vênus? Não, pois é. Mas o ponto que eu tô querendo chegar é o seguinte. Hoje em dia, qualquer coisa que você poste relacionada a isso, vai ter um cara dizendo que é balão. É verdade. Vai ter um cara dizendo que é Vênus e vai ter um cara dizendo que é drone. É verdade, cara. Ai, balão. Sem nem ver o vídeo. O cara já vai comentar tem isso. O do é verdade, cara. Entendeu? Tem a galera do balão e tem a galera do drone mesmo. Sempre tem. E Vênus. Sim. Mas a galera do balão é a galera do. É a mesma galera, só que modernizou. Agora é drone. É a mesma, praticamente. O bicho. Cara, olha só. Detalhe, os Zoukas, 2011 não tinha muito drone. Não, mas então, ó, 2011, não sei se vocês sabem. Aí pro lado de São Paulo, 2011, 2014. Teve aqueles aparecimentos desse mesmo tipo. Aparições, quer dizer, né? Aparições desse mesmo tipo de luz que o Fred citou aí, que teve aí pro lado Pará, do Maranhão, na Baixada Santista, com muita frequência mesmo. Eu tava dando estudada mais cedo, cara, tipo assim, quase todo dia tinha, e teve repórter da Globo que foi, ó, Globo, temos um global aqui entre nós, aliás, é um ex-global, teve um repórter da Globo que... É, ah, Zoukas, ó, dois da Globo, o... Olha aí, vocês tinham que ter chamado a gente pro podcast da TV brasileira. Verdade, cara, a gente não se conhecia. É muito triste. Cara, mas teve muito dessas coisas. Teve um repórter da Globo Local de Santos, que fez reportagem sobre isso e, tipo, depois disso a carreira dele também foi destruída. Porque, né, a gente já sabe, ninguém vai dar credibilidade pra um cara. E o pior é que ele nunca citou, falou, ah, era Alien, não. Ele falou, olha, tá acontecendo alguma coisa, luzes estranhas, mais de uma pessoa viu e eu consegui gravar. E foi isso. E deu B.O. pro cara, o cara foi demitido, acabou com a carreira do cara por causa disso. Opa. Ô Fred, o Zoukas postou um vídeo no nosso Instagram de um OVNI que apareceu em 94, Casimiro de Abreu. Teve um santo que foi lá e falou que era drone. Nossa, cara. Sempre. Inacreditável. Sempre tem. 91. Um drone em 94, cara. Inacreditável. Teve outro que era balão. E quando não tem essa galera que é drone, que fala que é drone, tem aqueles que falam que foi o homem que voltou no tempo. E aí está fazendo essas aparições. Nossa. Aí. Tipo, o cara cria uma parada mais absurda. O homem do futuro voltou no tempo para estudar a sua própria história. Falando. Ô Fred, na verdade era sua ex, velho, te stalkeando, tá ligado? Ela arrumou um projétil. Então, tem um amigo meu também que citou que o caso dele foi mais sinistro, porque de onde ele mora pra cá, pra onde eu moro, é 1 quilômetro de distância, só que você passa por uma estrada que liga as duas cidades. A Ana vai saber que ele mora no Domingão. A Ana tá sabendo agora. Essa fé aí, meu. Bicho, velho. Ô, louco, olha bicho. Aí ele mora no Domingão, que é tipo, fica 2 quilômetros, eu acho, de distância daqui. Só que você passa por um local que não tem casas, né? Tem uma região que só tem. Que só tem fazendas, né? É um povoado, é um povoadinho. Tá dando uma margem pra tomar uma sonda anal absurda. Tem uma área que é 2 quilômetros que só tem fazenda. E aí ele tava voltando pra casa. E aí, cara, essa luz seguiu ele também. E ele relata que, na verdade, ele parou, ele tava também de bicicleta, né? Mas também era noite. Aí ele parou e se escondeu embaixo de um pé de árvore lá, que eu não sei que árvore era. E ele ficou observando a luz ao redor da árvore. Ela não baixa, né? Ela não baixou. Ela ficou sobrevoando a árvore, dando voltas. E ele teve que ir por dentro do matagal até chegar em casa. Porque tem, assim, tem fazendas, né? Aqui tem muito fazendeiro e tal. E aí ele foi por dentro de uma fazenda, agachado debaixo do mato, até chegar em casa. E pra luz não perseguir ele. Porque a luz estava perseguindo enquanto ele estava na estrada. Isso é sinistro. Isso ele me... Que sinistro. Isso... Cara, eu tenho uma história de... Olha, eu tenho uma história não tão assustadora, assim. O Fred falou que aconteceu isso ele em 2011, e aconteceu uma coisa assim, não exatamente igual, mas eu vi umas paradas assim em 2011. Eu lembro que eu tava namorando com o fulano. Dileiro, Beto. Pode citar o nome dele que ele não vai me processar, não, que ele tá me devendo um favor. Enfim, eu sei que foi nessa época também, foi em 2011 mesmo, cara. Na verdade, eu tinha terminado com ele. Enfim. Aí, eu vi esse negócio assim, essa luz assim também, brilhante. Essa bola de fogo, que aqui a gente fala é bola de fogo. Aparei, aqui chama muito de aparei. É verdade, aparei. Isso é o que você tava falando, né? Dependendo da região. Exatamente. No Rio tem um funkeiro com o nome de bola de fogo. A tecnologia muda, né? É verdade, pois mudou, é. Eu aparei. Mas é bola de fogo, aqui a gente chama de esquizofrenia. Cada região folclore, chama de um jeito. No folclore tem o boitatá, né? Que Eu sei que eu vi uma dessas luzes assim, só que até eu conversando com a minha mãe e com outras pessoas, eu achava ainda que era coisa da minha cabeça, né? Só que aí eu tinha visto essas luzes. Assim, ela subindo não, viagem, ela descendo no mato lá perto de casa, que na minha casa, principalmente naquela época tinha muito mato, descendo assim no fundo, uma luz mesmo assim, descendo do tamanho de, era tipo vendo a lua mesmo, né, o Fred falando, a visibilidade que a gente tem da lua, descendo assim, e descendo mesmo assim, e brilhante, e muito brilhante, e descendo depois sumiu. Aí eu sei que depois disso, eu fiquei tipo, nossa, fiquei vendo assim, contei pra outras pessoas, todo mundo ficou falando, nossa, tá doida, isso é um balão. Falaram que era um balão. Aí a minha mãe tava me contando uma história de uma amiga minha, que mais ou menos nessa época ela morava numa fazenda. O marido dela trabalhava na fazenda, ela morava lá também. Aí ela disse que também viu umas coisas assim, uma luz muito brilhante, que mexia, ia para um lado e para o outro, e depois sumiu. Sumia do nada, assim. Eu sei que quando até um dia desse, eu estava viajando na maionese, ainda falando que, nossa, isso não é real mesmo. Foi coisa da minha cabeça, eu viajei legal. Só que aí, o Fred já me falou isso, a minha mãe já me falou sobre a minha tia, que tinha visto também mais ou menos nessa época. Aí eu tô achando já que pode ter sido alguma coisa, ou... enfim. Em 2011 também eu tenho um avistamento também. Ah, então 2011 ficou oficial o ano dos avistamentos da galera desse podcast aqui. Pra mim, não. Então. Foi 2003. Tá, mas a maioria é 2011, então o que vai valer é 2011. Fala. Em 2011 eu tava numa festa em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, que ia ficar na Baixada Fluminense. E em Nova Iguaçu tem uma cadeia de montanhas, uma serra. E eu tava nessa festa lá, era uma festa assim, no terceiro andar de um prédio. E tava olhando pra fora, vendo a serra e tal. E daqui a pouco eu vejo uma luz, e eu achei que fosse um helicóptero voando, né? Eu nem liguei, eu olhei pra luz e falei, tudo bem, helicóptero, continua seguindo. Só que essa luz foi na direção da serra, e aí tava mais baixo do que essa montanha. Então parecia que eu falei assim, pô, o cara continua indo nessa direção e vai bater no morro, né? Aí eu fiquei olhando de curiosidade, né? Porque o que esse cara vai fazer? E foi andando, essa luz foi indo na direção do morro. E aí, cara, chegou um determinado momento que a luz começou a piscar, parecer que tava, tipo, realmente entrando dentro do mato. Aquilo ali, o morro era coberto de floresta, né? Sabe quando, tipo, tem alguma luz entre as árvores, você só consegue ver ela piscando, porque tava de noite, ela piscando assim, né? Eu falei, caraca, que porra... Aí eu falei, que porra é essa? E daqui a pouco desapareceu. Eu falei, não, peraí, helicóptero não pode ser, o helicóptero não entraria nesse matagal, sabe? E não no nível que ele tava, ele passaria por cima. É um barulho também, né? A questão do barulho. É, no caso eu tava muito distante também pra conseguir escutar qualquer barulho, mas dizem que geralmente não faz barulho, né? Mas em alguns casos faz barulho. A Operação Prato mesmo que você falou fez barulho. Cara, geralmente um barulho mecânico, muito doido, de catraca. Alienígena steampunk. Barulho metálico, né, velho? Barulho metálico. É barulho de... Como é que é? De Transformer, né? Eu tenho uma que foi o seguinte, cara. Na frente do restaurante do meu pai, tava eu e ele e um cliente. A gente tava fechando. Não, peraí. Seu pai tem um restaurante? Meu pai tinha um restaurante, né? Agora, caralho, velho. Você nunca contou isso pra gente. Ah, pois porque, é, tá verdade. Eu nunca achei que fosse relevante. Mas, enfim... A gente tava lá na frente e era noite, assim, devia ser umas... Isso foi em 2007, 2006, por aí. E aí começou a descer uma luz, assim, muito longe da onde a gente tava, assim. No céu, assim, você vê que a luz tava descendo, tava se mexendo pra baixo, assim, sabe? Aí ela parou até um certo nível, ainda bem alto, e ficou parada, assim, uns 10, 15 minutos. De repente, cara... Essa luz começou a se desfragmentar em outra luz, menor. E começou a cair um negócio dessa luz maior, assim. E essa coisa foi caindo, essa luz menor, até a gente não conseguir ver mais, porque, né, o teto da casa tampa. E aí essa outra luz ficou, de repente essa outra luz simplesmente foi embora. Então não apagou, ela continuou indo pra cima e sumiu. A gente viu isso, cara. Eu, até hoje eu não entendi o que foi. Eu já vi alguns vídeos disso já, cara. Bizarro, cara, isso foi... É bizarro. E assim, na cidade, sabe, não tem mato. Metrópole, cidade grande, assim, muito estranho, cara, muito estranho. E eu vi com meu pai. Foi o Fred, né, que falou que foi seguido por uma luz, não foi? Foi. Tem um caso muito interessante que aconteceu no Ceará, em Quixadá, em 1976, que é chamado de caso Barroso, que é um caso chamado Luiz Barroso. Ele foi seguido por uma luz, igual você. Eu achei que fosse Barroso, porque o cara tinha se cagado. E eu só não me caguei porque eu estava de moto, né? Se eu tivesse a pé, eu teria travado e cagado. Pois é. Só que esse cara lá em 76, ele não tava de moto, ele tava com um burrinho. Ele tava andando lá na carroça dele com um burrinho e começou a seguir a luz, seguir ele. E em determinado momento ele começou a achar muito estranho, a luz cada vez mais próxima dele. E aí, cara, esse contato que ele teve com essa. Com essa estranha, esse objeto não identificado, fez com que ele no dia seguinte. amanhecesse meio doente. E ele começou a perder, ele não conseguia mais falar direito, né? E aí, conforme foi passando o tempo, ele foi tendo como se fosse uma tipo de regressão, sabe, mental. Ele começou a voltar, como se ele começasse a regredir. É, Benjamin Button, ao ponto que no final, quando ele, próximo da morte dele, ele só conseguia falar mamãe, acredita? E, aí, e pior de tudo, que dizem que a pele dele ficou mais rejuvenescida. Apesar de ele parecer ser um senhor de idade, né, que ele já era um senhor de idade, né, em 76, a pele dele era tipo uma pele muito boa, não poderia ser uma pele de um senhor. Caraca, isso foi assim, não foi uma pessoa que contou, foi tipo médicos, especialistas, ufólogos, foi uma galera lá, sabe? Então é um dos casos assim que tipo, o pessoal tem como verdade, porque tem uma evidência muito forte, né, que é esse senhor. Tem vídeo dele, cara, é bizarro, bizarro. Sim, tem várias matérias da época de jornais de que sobre o caso. Não, todos esses casos, principalmente os famosos, o que eu gosto bastante da parte da ufologia mais científica é que quando você tem casos, tem muitos casos com fatos, materiais, provas. Relato a gente geralmente não leva muito em conta, que a gente sabe quanto a memória humana é falha e também como as emoções também podem interferir segundo julgamentos. Mas quando você tem uma foto do local, se tem um vídeo, você tem uma prova que é um objeto, quando você tem algo meio que físico que mostra que algo ali aconteceu, é muito bom também, porque te levanta a dúvida. Pode ser a dúvida aí do que o Fred levantou do Carl Sagan, pode ser uma dúvida que você tenha já internalizada, de alguma teoria que você tenha bolado. Então é muito interessante essa parte, na minha opinião. Quem mais, tem mais contos aí? Quem mais tem alguma experiência pessoal? Fala aí, Ju. Isso foi em 2013, eu tinha uns 6 anos de idade. Nossa, me senti velho agora. Eu tive mania de ficar olhando as estrelas. Quantos anos você tinha em 2006? 2003. Nossa, você tinha 6 anos. Você tinha 6 anos. Valeu, gente. Boa noite aí. Tô indo embora. Então. Então, eu sempre tive mania de ficar olhando no céu, né? Então, eu tava sentada ali no casa do meu avô, nas escadinhas, tava olhando no céu. Aí, como a Amanda olhava as estrelas, tava olhando as estrelas, aí vi um ponto assim, tipo, ele tava um pouquinho maior que as estrelas, um pouquinho mesmo. Né, ele tava parado, só fiquei olhando. Daqui a pouco só vi um movimento rápido, sabe, que nem fosse estrela cadente? Na estrela cadente é cometa passando? Pensei isso. Depois, e sumiu. Foi mais ou menos isso. Mas ele tava parado, eu vi ele parado. Essa foi. Ó, louco, bicho, essa experiência aí. Uau! Olha aí, bicho. Tinha cor ou era como se fosse uma luz? Tinha luz cor. Branca. Tipo uma estrela cadente? O movimento que ela fez, tipo, rápido, foi que nem estrela cadente, mas ela tava aqui parada no céu. Não, o negócio é assim, se você observou uma luz e essa luz tava parada, de repente ela se movimentou muito rápido, ou ela fez uma curva muito, tipo, impossível de um avião fazer... Graus, né? E isso com certeza é um objeto não identificado. Mas geralmente só uma luz passando, mesmo que não seja um ponto brilhante, ou que esteja piscando, como qualquer aeronave tem essa regra de que tem que estar piscando, pode ser também satélite, que a gente consegue ver olho nu. Uhum, mas ele, tipo, gente assim, acha... ele é um pouco maior que as estrelas, porque estava distante. Uhum. E mexeu rápido, né? Realmente, ele tava numa velocidade tipo de um cometa mesmo, passando rápido. É bem estranho. Ele ficou parado por um bom tempo. Pode ser. Cara, o negócio, o pessoal fala que se você quer ter avistamento, vá pra fora de sua casa e fique olhando as estrelas, porque tem todo dia. Vai acontecer. Eu vou fazer isso muito, mas eu tenho medo de cair pra cima. Aí eu parei de fazer. Vocês não têm esse medo não de cair pra cima? Ai, ai, ai. Eu acho que de vocês aqui, eu tive o contato mais direto. Eu não lembro o ano, mas eu lembro. Só que danal. Eu tinha. Não, quase foi. Porque, tipo assim, eu achei que eu comentei com a Ana mais cedo, que ela falou que, tipo assim, ela ficava impressionada e tal, com as histórias do vô. Cara, eu lembro, tipo assim, minha avó tem chácara, E a gente geralmente ia pra chácara dela, que é aqui em Goiânia, numa cidade vizinha chamada Aragoiânia, que é uma cidade que geralmente tem avistamento porque é roça e eu queria entender qual é o tesão do ET por roça. Enfim, aí a gente tava lá, eu levei um amigo meu chamado Haroldo, estávamos lá divertindo de noite na piscina, a gente saiu. E tipo, a gente não viu luz, não viu nada, mas a gente só tava lá de boa, não tinha acontecido nada de estranho até então. Peraí. Até que, sei lá. Tava tu e o teu primo na roça? Não, aqui meu primo não, meu amigo, e a gente não tava sozinho, tava os pais, os parentes todos lá. E tava todo mundo em volta da piscina, aí a gente foi buscar a cerveja pro pai, como sempre, e... Na hora da volta, a gente ouviu barulho no mato e a gente deu uma olhada, tipo assim, pela janela da cozinha lá, da chácara. E essa janela dá pra um fundo que é só o mato. Tem uns pés de jabuticaba, siriguela e bastante mato atrás disso. Nessa parte que tem essas árvores, nesses pés frutíferos, não tem nada, é chão batido e tal. A gente saiu pra ver o que era, que a gente pensou que era um cachorro, algum bicho, que menino é curioso, né? E quando a gente tava olhando, velho, aí surgiu, acho que o maior medo que eu tenho na minha vida. É tipo assim, a gente era muito, muito disforme pra ser um ser humano. Muito, muito, muito. E muito pra ser um bicho que a gente conhece a região lá inteira. Desde pequeno, quando veio morar aqui em Goiânia, a gente sempre vai lá. A gente sabe qualquer cachorro. Bípede? Era bípede? Não, era bípede. Entendi outra coisa. Aí ele era, e tipo, era muito pequena, a cabeça era muito estranha, não era cabeça maior que o corpo, nem nada, mas era muito pequena pro corpo, saca? O braço muito longo, era quase um Slenderman da vida. E tipo, tinha a pele meio verde, e aí a gente não sabia se era verde por causa da mescla da luz da lua com o mato, esse tipo de coisa, que a gente nunca chegou nesse consenso. A gente só viu que tinha alguma coisa, e o que amedrontou a gente é que essa coisa foi pra de trás da árvore, e depois deu aquela olhadinha, só com um pouco com o canto da cabeça, saca? E nessa hora a gente quase morreu. Eu não lembro, tinha uns 11 ou 13 anos, foi nessa época. Eu não lembro o ano exatamente, mas eu lembro que tipo assim... Não, eu sou de 96, então isso foi mais ou menos pra 2009, eu acho. Mais ou menos aí. Aí, cara, e disso surgiu um dos maiores medos que eu tenho na minha vida. Tipo assim, hoje em dia, eu não... De noite, por exemplo... Eu nunca coloco a minha cama virada pra janela, porque eu tenho medo de olhar pra janela e ver essa parada, saca? Eu tô com medo agora, porque minha janela tipo, é virada pra... Então, pra gente foi aterrorizante que a gente era pequeno, e tipo, a gente não era muito ligado em ufologia nem nada. Eu acho que o meu interesse em ufologia começou foi aí, porque tipo assim, não era humano, a gente sabia, beleza, não era humano. Em sobrenatural, eu nunca fui muito de acreditar. Aí, tipo, o que que sobrava? Ufologia. Aí eu comecei a estudar mais sobre Grey, essas coisas, qualquer outro tipo de raça que se encaixasse mais ou menos no que a gente tinha visto. E a gente ficou com medo disso pro resto da vida, cara, mas foi muito estranho. Tinha mais ou menos, eu acho que eu era muito mirradinho quando era pequeno, não diferencia muito hoje em dia, eu ainda sou muito magro. Mas, tipo assim, se eu tinha mais ou menos 1,50, 1,60 na época, o bicho devia ter a minha metade do meu tamanho. E o problema, tipo assim, você pode perguntar, mas poderia ser um bicho do mato, quadrúpede. Pra começar, tava em pé, a gente conseguiu identificar que era braço, porque era muito longo, quase arrastando... Você conseguiu ver detalhe no rosto? Não, não conseguiu. A única coisa que a gente conseguiu foi ver o olho, que era meio esverdeado ou cinza. A gente não entrou, mas tinha a concavidade do olho, saca? Tinha, uhum. Dava pra ver que tinha alguma coisa ali. O que a gente ficou prestando atenção era no braço que a gente, sei lá, foi o primeiro ponto que eu, pelo menos, foquei, porque eu pensei, aquele braço é muito longo, talvez ele possa esticar e possa me pegar daqui e me levar pra dentro do mato e o cara esse bicho vai me matar. E eu fiquei muito focado nisso, porque era muito longo o braço, saca? Muito mais longo que o corpo. Então, e ele tava olhando pra vocês? Tava, tipo assim, a gente ouviu que veio de dentro do mato na lateral da janela da cozinha. A gente abriu a geladeira, pegou cerveja pro pai, né? Ô, Felipe. Pode falar. A avó de uma amiga minha, da mãe do meu afilhado, já faleceu e tal, e ninguém nunca acreditou nessa história dela. Ela tava descascando batata pra cozinhar, isso há muito tempo atrás, sei lá, ela devia ter ali seus 20 anos de idade. Ela viu alguém pegando manga no quintal dela. Só que, tipo, é uma pessoa muito alta, muito mesmo, a ponto dela não conseguir ver o rosto, porque o galho da mangueira tava tampando. Você tem noção do tamanho que é uma mangueira, velho? Sim, eu tenho, tipo, cara, aqui em casa tem, lá em casa, quer dizer. essa pessoa que ela viu, esse ser, devia ter tipo uns 2 metros e, sei lá, pra meio, mais, cara. Pra mais. Mais. Slender, né? Pra quem tá... É, então, Slenderman. Por isso que eu comparei com ele, por causa dos braços, cara. Muito grandes. E foi exatamente a única coisa Slender que eu consegui focar, porque tava... Foi a única coisa que eu consegui focar porque o braço era muito maior do que o corpo, tava muito desproporcional. E as perninhas muito curtas, tronco muito curto, e a cabeça. Como é que eu dou só? E aí eu vou ter que ir pra casa ainda. Tô no escritório. Sim, desculpa, gente, mas eu tinha que contar isso, porque, tipo assim, eu já contei, mas ninguém nunca me taxou de louco, porque tô aqui em Goiás agora. É muito comum isso. É muito comum o pessoal ver. Eu que tô olhando pra janela agora com maior medo. Aqui tem muitas dessas lendas do Matuto, essas coisas assim, que é muito comum aqui em Goiás. Esse tipo de lenda, então o pessoal aqui não taxa muito essas coisas. Mas quando eu e meu amigo viu, a gente ficou, tipo assim, semanas sem dormir. E eu tenho esse trauma até hoje. Eu não consigo olhar pra uma janela sem pensar. Se eu olhar pra janela agora, tipo assim, de noite principalmente, né? Porque de dia tá de boa. Se eu olhar pra janela agora, nesse exato momento, eu vou ver aquela cabecinha estranha com aquele olhar frio e profundo olhando pra mim. E ele vai me pegar dessa vez. Sozinha. E ele vai me pegar dessa vez. Eu sempre penso isso. Eu não consigo olhar pra janela de noite. Sempre tem cortina, alguma coisa tampando. Não consigo nem fudendo, velho. Mas esse pensamento todo durou quanto tempo, assim? Foi coisa, assim, de segundos? Você consegue contabilizar? Ah, lembro. Foi o tempo de você olhar e começar a correr. Não, a gente não correu. Aí é que tá, eu contei pra Ana. Eu fiquei paralisado de medo. Meu amigo gritou. E nisso que ele gritou, a família toda saiu desesperada. Tipo, moleque no mato gritando de noite. A família fica louca. Aí a família chegou e nesse momento a gente simplesmente... Tipo assim, eu pensei que era só coisa da minha cabeça, mas ele também tinha visto. Então, tipo assim, quando eu ouvi ele gritando, eu percebi que ele tinha visto. E meio que meu choque acabou depois só quando meu pai ficou me balançando, tipo, 25 minutos seguidos. Aí eu acordei. Eu fiquei em transe, tipo assim, eu fiquei travado. Eu travei, literalmente. Ficou da luz. Mais que celular da Samsung. Aí, tipo, meu pai me balançou um pouco, eu tomei um banho, tipo assim, banho supervisionado, que eu falei que eu não ia entrar no banheiro, porque senão o bicho ia me pegar e não sei o que e tal. Eu fiquei muito traumatizado com essa porra, velho. Mas muito. O bicho sumiu na hora que gritou? Não, tipo assim, aí é que tá, na hora que gritou, eu tenho a lembrança, porque eu era pequeno, de eu ter piscado, quando eu abri o olho de novo, já tinha desaparecido. Meu amigo já disse que depois que, quando ele começou a gritar e ele não fechou o olho, porque eu devo ter tomado um susto do grito, né, aí você faz aquela reação de fechar o olho, né, de autodefesa. Eu, pelo menos, penso que foi isso, porque eu não, realmente, eu tenho lembrança só dessa cena, eu não lembro de ter piscado nem nada, porque eu fiquei com o olho muito ficcionado, tipo assim, eu não sei desenhar, mas se eu soubesse desenhar, eu desenharia exatamente o que eu vi, porque, tipo, foi muito bizarro, cabeça estranha e tudo. Meu amigo, ele já disse que, tipo, ele gritou, o bicho só voltou bem lentamente a cabeça para de trás da árvore e sumiu. Só que eu lembro, pela minha pouca visão e trauma da época, que, tipo assim, meu amigo tava gritando do meu lado, falando, ah, não sei o que, tá ali estranho, não sei, gritou alguma coisa, e já foi minha família pegando arma, espingarda, o caseiro já foi com os cachorros tudo procurar. Isso aí, tem até aquele filme que foi baseado nesse teu relato aí, né, que é O Chamado, tem uma cena, hein? O Chamado tem bastante disso, tem uma cena, tipo assim, eu fui descobrir o Chamado muito mais ele depois, porque realmente não interessava em nada nessas paradas, e eu já procurei por outros amigos que moram nessa região aí de Aragoiânia, por exemplo, e eles falaram que, tipo assim, não é a primeira pessoa que conta essa história e nem vai ser a última, que, tipo, direto ou acontece um bicho igual o Gabriel falou aí, catando manga, ou então simplesmente acontece de você estar dentro da sua casa, dormindo, aí quando você levanta pra ir no banheiro, tá o bicho no corredor, saca? Te esperando ali, olhando. Eu falei o Chamado, eu queria dizer os sinais, eu errei aqui, viu? Sinais. Mas todo mundo entendeu, né? É interessante esse negócio que você falou sobre ficar paralisado, porque, assim, quando a gente sente um medo muito grande, assim, né? Abissal. Geralmente o corpo, ele libera adrenalina pra gente correr, né? Desde o Homem das Cavernas a gente tinha isso, né? Pra gente poder correr de onça e tudo mais. Uhum. De um possível predador. Mas quando é uma coisa que você não consegue nem... Identificar? Uma coisa tão diferente de uma coisa que você jamais viu na Terra, né? Você realmente trava, né? Você fica, tipo, paralisado, você não consegue fazer nada. Você vira a presa perfeita, né? Você tá lá, tipo... Igual eu falei, eu lembro de estar tomando banho e eu não estar conseguindo sentir a água cair no meu corpo, de tão travado que eu tava. Eu acho que eu nunca tive uma experiência de medo tão, tão grande, e eu não sei, como eu não me caguei. Realmente, eu tenho um esfíncter preparadíssimo. Felipe, vamos pro próximo relato aí. Ok, desculpa. Ou pode ser que você não lembre, né? Tem isso. Foi tão mas não quer que eles contar, só faz uma regressão aí, né? Aí pra você conseguir lembrar. Então, vou contar rapidinho o meu aqui. Cara, eu não vi nada de bizarro assim, igual o Felipe viu. Mas o meu, cara, é uma lembrança de quando eu tinha entre 2 e 3 anos de idade, cara. Eu morava em São Paulo na época. Porque assim, eu nasci no Rio e logo depois que eu nasci, meu pai conseguiu um emprego em São Paulo, a gente se mudou pra São Paulo. E a lembrança que eu tenho, cara, é eu dormir, eu acordando de madrugada, eu dormia num berço, no quarto dos meus pais. Eu não lembro ao certo, porque assim, a gente normalmente não tem lembrança de quando a gente é tão novo assim, né? Entre 2 e 3 anos de idade. Mas isso eu lembro como se fosse ontem. A lembrança é eu acordando de madrugada, ficando em pé no berço, e do lado do meu berço tinha a cama dos meus pais, e do outro lado da cama deles tinha uma janela que dava para um quintal. Era uma casa de fundos, assim, que a gente morava. Em Guarulhos, inclusive. E aí eu via, a janela tava... tinha uma cortina, né, cobrindo a janela, e do lado de fora, nesse quintal, eu via umas luzes coloridas, piscando. Muito fortes, assim. Era tão forte que eu conseguia ver a silhueta dos meus pais dormindo na cama. E tinha uma música tocando. Que era uma música tipo do Contatos Imediatos de Terceiro Grau, sabe? E aí eu tenho essa lembrança, cara. E eu não sei o que que é. Eles estão fazendo rave na nave. Pode ser. Mas eu tenho um ufólogo que a gente conhece, o Carlos Alberto Machado, que é um cara do Sul. Que é até um cara muito sério, assim. Depois, se vocês quiserem pesquisar sobre ele. Foi o cara que pesquisou sobre o Chupacabra. O caso do Chupacabra foi pesquisado por ele, especialmente. E ele é um cara que ele abraça a ufologia científica. Total, assim. Na época que eu contei isso pra ele, ele falou: cara, você tem que fazer uma regressão pra tentar descobrir o que foi isso aí. De repente, não foi nada. Pode ser uma lembrança de um sonho que eu tive quando era criança. Mas pode ser que seja outra coisa também, entendeu? O que eu vi foi justamente esse de Casimiro de Abreu, né, que foi legal, porque eu vi, eu vou começar do final, né, porque existe o vídeo do OVNI de Casimiro de Abreu, e só que eu só fui descobrir esse vídeo no YouTube 25 anos depois do que aconteceu, 20 e poucos anos depois, né, eu tinha, meus avós tinham uma casa de praia, e era assim, de frente pra praia mesmo, assim, a gente saía do portão e já tava na areia, sabe? Então, eu gostava de ficar brincando ali no quintal e tudo mais. E minha tia, na época ela tinha 14, 15 anos, e minha tia, ela tem um nível de autismo pouco, mas ela tem. Então, ela com 15 anos, ela parecia, ela era muito bobona até pra idade, sabe? Muito criançona pra idade. E ela falou, vamos brincar lá na areia e tal. Aí eu fui lá com ela, a gente ficou brincando na areia e tal, jogando bola, alguma coisa assim. E daqui a pouco a gente começa a ver essa luz vindo do mar em direção à terra. E aí ela falou, olha lá, Cristiano, um disco voador, né? E, pô, criança, pra tudo é legal, né? Não ficava, a gente não sentiu medo. A gente achou super legal um disco voador que tá passando por cima da nossa cabeça. E aquela luz foi chegando por cima da gente, mais ou menos assim, e não era tão alto, era tipo, talvez uns 50 metros, a altura de um prédio, sabe? E aí, essa luz passando devagar, com as luzes piscando, coloridas, assim. E foi indo e desapareceu no horizonte. Sentido realmente continente, né? Aí a gente saiu correndo lá pra contar pros nossos pais, meus avós. E todo mundo achou, que bacana, criançada, legal que vocês viram. Tipo, voador, pô, bacana. E a gente, não, é sério, a gente viu a luz, assim, assado. E os adultos já, tá bom, tá na hora de dormir, vambora, acabou. Aí passou 20 e poucos anos depois, eu vendo coisas já de... já gostava do assunto, vou lá e me deparo com justamente o OVNI que eu vi quando era criança. Só que agora gravado em vídeo. Na cidade que ficava 2 quilômetros depois do lugar onde eu tava. E se você procurar no Google Maps, você consegue traçar uma linha reta e você vê que realmente faz sentido, né? E esse aí o pessoal fala que é drone em 91. Foi isso que a gente postou no Instagram e veio um santo lá falar que era drone. Sempre tem, né? Ah, cara, é foda. Teve um relato que a gente recebeu de uma senhora do Sul, que até entrou num... No cast, que né? A gente fez aí, é. Uhum. Que eu fiquei, assim, esse acho que foi o relato que mais me impressionou, cara. Do copo d'água, é esse? Não, não. Copo d'água? Como assim? No, do relato que, tipo, a da... Do manicômio? Não, não, não, não. Esse é outro. Aquela que deu certo. Eu acho que é do dia frio. É do dia frio o... Ah, então conta aí. É, conta aí. Não, foi o seguinte. Tem uma senhora do Sul que ela teve avistamento quando era criança com as irmãs. E ao longo da vida dela, ela foi tendo um monte de avistamento e de casos, assim, de... meio que... Como é que eu vou explicar? Comunicação mental com esses seres, sabe? É o que ela relata. E ela disse que procurou uma... Eu não lembro se foi uma vidente, eu tenho que ouvir de novo pra relembrar. Foi a Miriam... Como é que é o nome dela? Que faz regressão? Tá. Não, tinha uma ufóloga no Rio. E ela sonhou pra não... Puta, esse caso é cabuloso. É, exatamente. Não, ela falou pra não ir. Tinha uma ufóloga no Rio, ela faleceu já. O nome dela era Irene Grank. Irene, isso, exatamente. Isso. E essa senhora que mandou o um relato pra gente se comunicava com essa ufóloga. Ela era bem famosa no meio ufológico, né? No Brasil. E ela escrevia pra um monte de revista famosa, pra revista UFO também. E essa senhora se comunicava com a Irene. Por carta, né? Por carta. Isso foi, sei lá, década de 80, 90. E aí, cara, essa senhora teve uma mensagem desses seres dizendo pra ela não fazer a regressão. Porque, por algum motivo, ela assim, eles não queriam que ela lembrasse de algo que teria acontecido com ela. E ela falou, não, tudo bem, eu não vou, mas eu quero que vocês me mandem um sinal, porque eu acho que eu tô ficando louca. E aí, cara, ela sonhou que o Ayrton Senna tinha morrido num acidente de carro, num acidente na corrida. E na semana seguinte, o Ayrton Senna morreu. Parece que e no sonho dela, ela tava dentro na sala da irmã dela, e nesse dia, isso, parece que a TV queimou, acabou a luz, uma coisa assim, ela foi na casa da irmã, e ela viu a situação, ela viu a cena que ela tinha visto no sonho dela. Foi legal. Isso. E ela falou pros seres, não, eu quero ter uma comprovação, eu quero que vocês me mostrem alguma coisa que vai afetar o mundo. Aí disse que mostraram isso pra ela, a morte do Ayrton Senna. E o relato dela, eu lembro de ter ouvido esse cast de vocês, é bem overrated assim, né, uma parada que se ouvir em outro lugar assim, você meio que desconfia, porque ela fala de pergaminho descendo do céu, né, ela fala de umas paradas assim. Mas é engraçado, porque existem muitos casos de avistamentos que a pessoa não vê literalmente, ou um disco voador. Ela consegue ver outras coisas que não, que às vezes é o que ela... Que nem no próprio contato que a gente falou no começo, a pessoa vê outra coisa. Um caso interessante foi aconteceu na África. Umas crianças, um colégio, uma creche, estava na hora do recreio, as crianças foram sair para brincar e desceu uma nave no meio da galera, da criançada. E os seres saíram dessa nave. E aí acontece que as crianças se depararam com aquela situação e elas começaram, cada um, ver uma coisa diferente. É lógico, elas também viram o Grey, né? A criatura que a gente conhece lá como Grey. Mas outras relataram que elas viram um leão, outras viram girafa. Olha que coisa louca. Não, então, parece que como se eles tivessem a capacidade de mudar o que você vê. Né? É porque, assim, por exemplo, a gente tenta padronizar coisas que a gente não... Que a gente não entende. Então, assim, tem um teste psicológico famoso, sim, tem... que é o de Rorschach. Sim, a gente tenta achar a explicação, né? E também tem a parte da pareidolia, que você consegue, você olha pra nuvem e você vê um elefante, mas não é um elefante, né? Você tá vendo? Que é o que na psicologia a gente chama de técnica projetiva. Né? Então, você projeta no desenho coisas suas e a partir daquilo que você fala o que você viu. E aí tem até uma explicação de que por conta do inconsciente coletivo, tanta gente consegue, por exemplo, falar que... por exemplo, o teste de Rorschach é um teste que ele é legalizado porque você tem um parâmetro de coisas que as pessoas veem em comum. E aí a explicação de por que você vê coisas em comum é porque, enfim, o inconsciente coletivo, simbólico, ele tá meio que frustrado já, assim, no nosso desenvolvimento. Mas nem era isso que eu ia falar que, tipo, tem uma... um relato assim, de estudo sociológico de por que os índios não perceberam que os portugueses estavam chegando nas terras aqui da América do Sul, assim. São barcos e demora para chegar, você viria na costa, né? E se você se prepararia para aquilo. O fato deles nunca terem visto um navio colaborou para eles acharem que aquilo fosse coisas do mar, tipo pedra, tipo alguma coisa que surgiu, que sei lá, o mar secou, surgiu uma ilha. Né? É. E por eles não saberem o que era um navio, eles viam qualquer outra coisa e achavam que aquilo fazia parte da natureza. Eu acho que mais ou menos funciona com a gente, sim. A gente nunca viu sei lá, alguma coisa que a gente, né, sabe, assim, então a gente acaba tentando falar que é um sino, falar que foi um pergaminho que desceu, falar que foi, então depende da quantidade de referência que você tem também, né. Gabriel, puxando o gancho nessa história do índio que você comentou, de exemplo, tem uma lenda, não sei se vocês já ouviram falar, acho que é na aldeia Caipó, não é? No Brasil, que os índios, eles viam um ser que morava perto da aldeia deles, e esse ser transava com as índias. Aí acho que nasceu o boto, né? Não sei se era o boto. Mas enfim, e os índios, que eram os guerreiros da aldeia, eles iam lá confrontar esse ser, sair na mão com eles lá, e todos eles apanhavam, voltavam pra aldeia completamente machucados e tal. E até hoje, essa tribo indígena, Caiapó, eles têm um ritual lá que tem uma... como se fosse uma representação desse ser. Que massa, Bep Cororote. É o Bep Cororote o nome. É bizarro, cara. E eles usam uma roupa de palha que lembra a roupa de um astronauta, cara. Como é que chama o negócio? Bep Cororote. Cororote? Parece nome de uma bebida que tem por aqui, né? Bep Cororote. Procura no Google depois. Você tá me ouvindo bem agora? Sim. Sim, sim. Então, esse caso do indígena que eu tava falando é que os caras falam que viram um forno voador. E aí, quando os fogos foram matizados, imaginavam que era um fogão com a boca voando. Na verdade, o forno... eles usam uma panela, tipo um tacho, assim, pra fazer mandioca e tal, que realmente mata um disco, ao contrário. Então, é isso que você tava falando, né, que dependendo da região, a pessoa, ela acha que é uma coisa e na verdade é outra, né. Você vê um forno voador, pode ser realmente o que você tem em casa, né. Por isso que eu tô falando, por isso que eu falei no início lá, que depende muito da cultura também da pessoa, cultura local, sociedade internalizada, depende de uma série de fatores pra como posso falar, para que aquele fato seja consumado de uma forma geral. Porque um de vocês pôs mesmo o exemplo da nave que desceu no meio da creche com crianças, da escola com crianças e tal, cada um viu uma coisa, é um belo exemplo disso. Sim, com certeza. Tem um caso, me lembrou outro caso, que não é bem um caso ufológico, né? Um caso daqui da Terra mesmo, que tá no livro Eram os Deuses Astronautas, que conta a história de um aviador que tava com problema no avião dele, e ele parou ele tinha que parar um tempo para ver o que poderia ser, pra ver como ele conseguiria consertar. Então ele parou numa ilha, que era tipo no meio da Polinésia e tal. E esse povo lá... os aborígenes. Nunca viram isso. Então eles acharam que o cara era realmente tipo um astronauta, assim. Então o cara conseguiu sair da ilha, conseguiu consertar o avião, e até hoje tem uma estátua feita de madeira, bem toscamente, assim, que se assemelha a um avião. Né? Sim, eles começaram a cultuar como deus. Se não me engano, eles chamam até de deus da asa de aço, alguma coisa que é assim do verdadeiro, tipo. O verdadeiro, né? Que é o deus da Polinésia. É o único. É isso aí. É, exatamente. É verdade. Ah, belas referências aqui. Então, eu tenho um outro relato que eu não citei antes. Eu acho até que a gente devia fazer uma parte 2 desse podcast. Com certeza. Onde a gente citaria aqui. Que é isso? Tá vazando aí? Tá vazando. onde a gente citaria casos famosos, né, como é o caso da Betty Barney Hills. A gente citaria ali, daria uma pincelada nesses outros casos. Caso do ET de Varginha, essas paradas aí. Mas enfim, eu tenho um outro caso, que é um caso pessoal que aconteceu comigo aqui. Esse foi mais, foi em 2006, acho que 2006 para 2005 para 2006. Olha, mas Fred, se foi em 2006, em 2006 teve o 666, o único e eternamente na memória das pessoas. É, né? E nesse dia teve uns aparições aí, então, cara. Então, esse caso foi de, ele durou um ano, mas acontecendo. Se eu não me engano, foi de 2005 a 2006 ou foi 2006 a 2007. Mas enfim, acontece que eu estava tendo flashes de luz sobre minha cabeça muito constantes. Então assim, eu estava no quintal de casa, aqui os quintais são muito grandes, né? Eu não vai saber aí. A gente tem uma extensão territorial muito grande, então aqui as casas elas têm quintais muito diferentes da cidade grande, os quintais que são gigantes, são praticamente uma chácara. E aí eu tava no quintal, e aí vinha aquele flash de luz muito forte, como se tivesse alguém batendo uma foto. Mas com o céu claro, sabe? Mas era sempre em cima da sua cabeça, ou você conseguia... Sempre em cima da minha cabeça, como se fosse um flash de máquina fotográfica. E aí eu comecei a achar que podia ser, sei lá, raios, relâmpagos. Mas só que começou a acontecer até o céu claro mesmo, não tinha nuvem nem nada. Até que um dia... aconteceu dentro de casa o flash. E aí eu fiquei assustado. Aí eu falei, ué, que estranho isso. Aí eu falei pra mãe, né? Eu falei, olha, ela tá tendo... Acho que eu tinha 17 anos, 18 anos por aí já. Aí eu falei, olha, tá tendo uns flash... Não, na verdade eu não falei. Ela me viu olhando pro céu no quintal de casa. E aí imediatamente ela pensou... Ela pensou que qualquer pessoa pensaria, né? Está ficando louco. E aí ela me perguntou o que, que eu estava vendo, o que estava acontecendo. Eu falei, não, é que tá tendo uns flashes aqui, eu não sei de onde é que está vindo. E aí ficou aquela coisa, ela ficou tentando entender o que, que era, mas não viu nada, porque já tinha acontecido. Até que um dia aconteceu o flash dentro de casa e ela viu. E aí no dia que ela viu, ela ficou assustada também, porque ela viu junto comigo o flash de luz. Mas não era como um relâmpago, muito diferente de um relâmpago, era realmente um flash de luz. E ele tem um raio também, sabe? Ele tinha um raio. Quando você solta um flash de luz de uma câmera fotográfica, por exemplo, você não confunde com um relâmpago, porque ele tem um raio. Você percebe num local específico, né? Não é como um relâmpago que pega toda uma região... É porque você sabe de onde está vindo, a direção, independente se você está de costa, de cima, não importa. Você sabe que está vindo daquela certa direção, independente. Você sabe que tem um ponto fixo. Nesse caso, o ponto fixo era acima da minha cabeça. E aconteceu muito. E a mãe é muito religiosa, ela começou a falar que era um sinal dos anjos aí, tá, essa coisa toda. Mas com o tempo passou, né? E 2000, quando virou o ano, assim, foi para o outro ano, passou, esses flashes não aconteceram mais. Mas até hoje eu também não sei. Você chegou a pedir, assim, tipo, pô, por favor, não acontece mais? Chegou a mentalizar isso ou você, tipo, pô, manda mais flash aí? Porque sua mãe, pelo visto, ela ficou tipo, não, isso é uma coisa boa e exatamente. Tal. Mas você chegou a pensar, tipo, ah, não quero isso, eu tô me assustando. Não, eu não cheguei a pensar que não queria. E também não pensei que queria, eu só fiquei com mas eu não me assustei. É incrível que não me causava susto, só ficava intrigado, né? A mãe sim, ela se assustou a primeira vez que aconteceu, mas logo ela inferiu ali uma causa religiosa, né, que seria aí um chamado um chamado aí divino aí, tal, essa coisa toda. Mas até hoje eu não sei o que era também. Mas eu não me posicionei até hoje em relação a isso. Eu não sei o que eram e continuo sem saber. Não sei nem eu sou a Glória Maria. Como é que é o nome? Eu não sei opinar, né? Nesse caso aí eu sou a... Esqueci o nome da referência do... Mas Glória Fred. Mas foi dentro da casa, isso daí. É, exato. Opa, fala, Fernando. Então, foi que lugar da casa isso daí? Como? Não, em todo lugar, Júlia. Na rua, no quintal, na casa, dentro de casa, qualquer cômodo. O Fred tava lá dando aquela gola, pá, flash. Parecia um flash, exatamente. Era como... O Alien tava invisível tirando foto do Fred. Estavam tirando foto. Ah, cara, inclusive tem um filme recente. Esqueci o nome. Que é. Porra. Aceita, uma coisa assim. que esse filme se baseia um pouco nos contos de Cthulhu e tal. E é engraçado que eu vi isso. Tem um personagem que ele tá lá, de repente dá um flash em cima dele, um flash de luz, quando ele olha, cai uma foto dele tirada por sabe-se lá quem, sabe? Cai assim no chão a foto dele tirada de cima. E provavelmente foi uma entidade aí que o filme se refere a Cthulhu e tal, essa coisa toda. Muito, muito sinistro isso. Eu só lembrei aqui, aleatoriamente, deliberadamente, dessa referência. Mas é bem parecido com isso. É como se fosse alguém tirando uma foto de cima mesmo. Investigando, hein, Fred? Tava tirando foto de você. Perguntar uma coisa. Isso que aconteceu com você fazia barulho ou não tinha barulho? Era sem barulho nenhum. Só o... E outra coisa, tinha alguma coisa em comum das vezes que aconteciam? Por exemplo, só acontece à noite depois de tal hora? Ou era aleatório? Era deliberado, aleatório. Acontecia durante o dia, durante ao anoitecer, tipo 6 horas da noite, e acontecia de noite, tipo 10 horas da noite. Não tinha... Não tinha tempo específico, não. Durante o dia que era bem mais sinistro, né? Que durante o céu super limpo. Então eu não podia relacionar nada climático, né? Porque, tipo, tava o céu super limpo e tal. Sem contar que o próprio flash tinha uma característica bem diferente de um relâmpago. Mas eu sempre fui muito cético em relação a essas coisas e tem essas duas experiências aí que elas são reais e eu não consigo explicar, né? Fred, tem um amigo meu que passou a mesma coisa que você, só que com ele era em horário específico, tipo assim, principalmente quando ele ia dormir, por isso que ele acabou também desacreditando, porque pensou que era coisa da cabeça dele. Que ele falou que, tipo assim, era ele deitar na cama, fechar o olho, ele, tipo assim, flash de câmera, né, velho? Tu bota com o olho fechado, tu percebe a luz. Nossa. E ele fechava o olho, acontecia essa parada, sabe? Ele sentia a luz, né? Via por dentro, né, das pálpebras e tal, tinha aquela sensação, direto, ele falava, cara, eu deitar, acontecia isso, eu deitava, acontecia, parou por um tempo, por alguns meses, aí eu já não sei se foi, como vocês mesmos já citaram aí, ele não querer, não pensar em querer mais aquilo, até porque na situação do Fred, tá de dia, entre aspas, tá de boa ainda, agora quando você tá ali indo dormir, fecha o olho, cara, aí já é outros 500. Aí ele passava só por isso, só que mesma coisa, ele não sabe opinar sobre o que era, como acontecia, e tipo, na época ninguém tinha celular, sabe, praticamente, flash nem nada. É que nem 2005, 2006 também, né, não era... Eu só tinha câmera, não era popular, não era digital nem aí. E tipo assim, a pessoa pode falar, pode ser alguém ligando, desligando a luz do quarto dele, e ele... alguém pode falar, ele podia estar dormindo e a luz do quarto dele, alguém entrava, ligava, desligava, e ele só deu aquele cochilo e pensou, mas não, cara, ele já fez de propósito, ele falou, não, hoje eu vou dormir, deitar, vou fechar o olho, se acontecer, eu vou estar aqui acordado. Ele fez isso e tipo, aconteceu. Agora eu vou falar de uma outra experiência que eu tenho aqui agora, já que é um pouco assustadora pra mim, isso é mais recente, né, já aconteceu um ano passado, e agora esse ano, e foram assim experiências que elas são contínuas, que é a experiência de enxergar com o olho fechado, e isso é sinistro. Eu nunca vi ninguém falando sobre isso, mas quando eu vou dormir, quando você vai dormir, né, você sai do estágio de vigília, né, e você normalmente você entra no estágio de sonolência, que aí assume uma outra, o seu corpo diminui o batimento cardíaco, né, aquela coisa. Mas acontece que eu, ainda estando acordado, eu tenho uma sensação, e agora a gente já pode até associar a um fenômeno simplesmente neurológico também, né? Mas de ver com as pálpebras fechadas o quarto. Isso é a paralisia do sono acontecer comigo também. Você olhar e você ver. E depois, quando você abre o olho de verdade, a sensação que você tinha é como se estivesse vendo como se fosse um sonho. Mas tá tudo lá exatamente da mesma maneira. E aí esses dias aconteceu algo sinistro, que foi o seguinte, eu tava deitado, dormindo, e aí eu pensei o seguinte, eu vi o relógio do celular, e tava dando 2:30 da tarde, porque eu durmo durante o dia, né? E aí tava dando 2:30 PM. Aí eu lembro que eu tava olhando isso no sono. Eu tava deitado ainda dormindo e tava olhando no sono. Eu falei, nossa, 2:30 já era pra eu ter acordado, levantado 1 hora já. Eu acho que eu tenho que levantar. Só que eu tava no sonho ainda, sabe? Deitado com a cara no travesseiro. Aí eu abri o olho, eu falei, nossa, eu tava olhando o relógio, era no sonho. Deixa eu olhar aqui no celular. E era exatamente o mesmo horário, 2:30. Eu fico me perguntando como que eu consegui acertar o horário. E exatamente igual. Esse é muito doido. É um pouco assustador. Isso aí é bom, já tive isso. Isso aí eu já tive. Essas coisas o corpo, assim. Tem um detalhe. O cronometrou o horário. É. Não, eu acho que você realmente você abriu os olhos e você tava dormindo. É como se fosse um sonâmbulo. Sim, você abriu o olho. É o estágio de sonambulismo. E aí você lembrou do que você tava vendo quando tava sonâmbulo. Aconteceu comigo também uma vez, bem parecido com o que você acabou de falar, só que eu tava deitado, eu tinha chegado do colégio na época, isso já tem bastante tempo. Eu tava dormindo e eu lembro que eu via eu tava com o ventilador de teto ligado e eu lembro da cortina balançando. Eu abri o olho e vi a cortina balançando e com aquele sol assim, meio do pôr do sol, né? E eu pensei, ah, tudo bem, ainda tá, ainda tem bastante tempo pra dormir. Quando eu olho pra minha mão, a minha mão começa a ficar deformada, cara. E minha mão começa a ficar inchada e começa a nascer dedos bizarros, tipo dedo sem unha, em carne viva, né? E aquilo ali foi, que porra é essa, sabe? Eu acordei no susto. E quando eu acordei no susto, eu vi minha mão no mesmo lugar, só que agora normal, né? Lógico, né? E o cortina balançando e o pôr do sol exatamente como eu tava vendo naquele pesadelo. Então esse que é o negócio que eu tava falando, é... A paralisia do sono é uma mistura exata de um sonho ou de um pesadelo, né? Pode ser pra bom ou pra ruim, junto com a realidade. Você abre o olho, sabe? E você soma. É uma meio realidade virtual, assim. Se vocês quiserem ler um livro foda sobre isso, mas assim, eu recomendo forte. É um livro que chama Sobre os Sonhos, do Freud. 1800 e... Acho que é uma das primeiras publicações dele. E aí lá tem ele abre o livro com uma revisão bibliográfica do que tinha sido produzido sobre sonhos na época, assim. E aí no segundo capítulo ele discute essa bibliografia, no terceiro ele abre hipóteses médicas sobre o que acontece e tem alguns relatos sobre isso. Aí, nesse terceiro capítulo, ele fala assim que como o estado de sono e vigília, eles estão meio que misturados, assim, é um momento onde o teu consciente e seu inconsciente, eles estão meio que interligados, assim, né? E não só isso, processos físicos seus continuam acontecendo. Então, vamos supor, é muito comum, você viu sua mão deformada nascendo o dedo, assim, sabe? Provavelmente você devia estar numa posição desconfortável, que você precisava acordar, mas você não estava conseguindo, porque seu estado de sono estava muito... muito, muito pesado, assim, sabe? Sim, sim. Aí ele tem um monte de relatos, assim, de relógio, do cara acertar a hora. É porque, muito tipo, o corpo, ele já tá acostumado todo dia a levantar naquele horário, então, quando vai chegando o horário de você despertar, mas o sono tá muito pesado, você não desperta, você, por exemplo, sonha de tá pegando o celular pra olhar o horário, e o horário tá na hora e você não tá, né, não é. É quase o conceito do Inception, do filme mesmo. Sim, sim. Sabe assim? É bem massa. Tem um esse psiquiatra, é muito legal. Um psiquiatra brasileiro, agora eu não lembro o nome dele. Ele acho que foi até no Jô Soares falando sobre sonhos e tal. E aí ele falou de um caso de uma menina que ela todo dia sonhava com a mesma coisa, que era uma espécie de um animal peludo, bizarro, gigante. Que ela falava que parecia um coelho sinistro, correndo atrás dela. E aí ela falou, o cara, ela não queria saber. Por que dessa figura, desse coelho sinistro, bizarro? Donnie Darko. Tipo isso. E aí o cara começou na consulta, né? Começou a perguntar da vida dela, da família dela e tudo mais. E aí conforme foi passando as sessões, teve um momento que ele começou a falar sobre trabalho. E aí quando ela chegou no trabalho, ela falou, meu trabalho é muito cansativo. Pô, meu, tem um chefe que, pô, o cara tá sempre no meu pé, não sei o quê. Aí ele, opa, peraí. Como é que é o nome do seu chefe, o nome completo dele? É Rafael Coelho, por quê? Aí, por quê? Uhum. Olha aí, o coelho que tá atrás de você é o teu chefe. Tá explicando, sacou? Aí ela, caraca, Tipo, agora tudo faz sentido, sabe? Às vezes, assim, no nosso inconsciente, a gente cria essa, um monstro, uma parada, mas que tem uma... Na nossa vida real, a gente não tem nem... Tá tão no subconsciente que a gente não consegue perceber, né? Mas tá ali o problema. Né? Tem um caso famosíssimo do Jung, de uma paciente dele, que ela, criança, que era um médico que ela, um dia ela parou de, tipo... Ela parou de... A filha desse colega dele parou de comer e tal, começou a ficar muito tristinha, assim, e tal. Resolveu levar, pediu pro Jung dar uma... O Jung, né, que é um outro psicólogo bastante famoso. E ele foi atender essa menina e a menina relatou muitos sonhos pro Jung, assim, umas 4 ou 5 sessões. De que ela sonhava com seres maiores do que ela, assim, que ela não entendia bem o que era, e ela achava que eram bonecas, assim. Tipo, as bonecas que ela tinha. E as bonecas levavam ela embora, assim. Toda vez ela sonhava que, tipo, entrava uma boneca gigante no quarto dela, pegava ela. E de um jeito caloroso, assim, e tal. Aí o Jung terror, começou, hein? E aí o Jung começou a estudar, velho. Começou a estudar os sonhos e tal. Começou a ver um padrão, né? Que sempre era um ser muito grande, assim, sempre com as mesmas características. Que ela falava que eram bonecas, assim. E falou assim, ó, eu sugiro que você faça um exame nela, assim, que você leve ela e veja se ela não tá com algum tipo de problema corporal mesmo e tal. E descobriu que ela tava, cara, com um tumor no coração e que, tipo, ela tinha poucos dias de vida, assim, sabe? Caralho! O inconsciente dela já sabia disso e tava tentando, tipo, arrumar um jeito de... Não avisar, mas assim, né? É um mecanismo de defesa do próprio organismo. Confortar. Confortar. Esse caso tá se vocês quiserem ler depois, tá num livro do Jung que chama Homem e Seus Símbolos. Esse é ótimo, cara. Eu só li por causa do Gabriel. Não, eu tava falando que tumor no coração é raríssimo. Ainda mais naquela época, imagina. Muito massa. Bizarra essa história, hein? Agora tem esse caso. A gente tá saindo do foco do ET aqui. Tá mesmo. Porque sempre acontece, né, cara? Então. Sim. Tem uns casos que me aterrorizam bastante. Que acontecem nos Estados Unidos e aqui no Canadá também. Eu até já conversei muito sobre isso com os Ocas. Não, que é o seguinte, cara. Tem urso também. Mas tem um cara que ele é ex-guarda florestal. Parece que ele trabalhava na Califórnia... naquele parque Yosemite. Eu tô falando a pronúncia errada aqui. Yosemite. Yosemite. Que é o do... Como é que é o nome daquele desenho lá do... Do Zé urso... Zé Comé. Isso. Então, esse senhor, o nome dele é David Polides. Ele, cara, ele é ex-guarda florestal. E ele vem catalogando ao longo dos anos. Ele tem um livro, acho que é Missing 411, o nome do livro. E ele vem catalogando casos de gente que desaparece nesses parques. Mas ele tem que deixar claro, porque assim, é normal as pessoas se perderem no parque. E é normal tipo, desaparecer para sempre, as pessoas nunca encontrar o corpo e tudo mais. Esses 411 que ele fala são justamente os que não têm explicação. Esse Exato. Parque é tipo a floresta lá do suicídio japonesa, né? Sim, é mais ou menos nesse sentido aí. Não, e não é só aí. Um parque, não, são vários parques, é isso que é bizarro. São vários. Se você entrar no site dele, ele tem um mapa que ele marcou com pin, assim, os lugares que é porque as pessoas desapareceram. E o que é bizarro é que tem caso de criança que desaparece, tipo, a criança tá aqui com os pais, a criança anda, sei lá, uns 5 metros pra longe dos pais e some. E reaparece num lugar muito ermo, onde é muito difícil. Muito longe, tipo uma hora depois. Num espaço de tempo ridículo. Sim. E assim, normalmente é um lugar que até um cara com experiência não consegue chegar. Ou consegue com dificuldade, entendeu? Se nós fôssemos um podcast pseudocientífico, a gente ia dizer que a criança foi pro sete além, né? Sim. Não, se a gente fosse pseudocientífico, a gente ia falar sobre o experimento Manhattan. Exatamente. Sim, já de cara. Agora tem o seguinte, cara, esse cara, o que traz pra mim, pelo menos, né, credibilidade é que ele não, não, assim, ele não aponta o dedo pra nada. Ele não diz que é alienígena, ele não diz ele que catagola, é o... Ele catagola, tá lá, catagola, é, não, tá eita, cat... não sei falar essa palavra, meu Deus. Cara... cataloga? É, cataloga. Isso. Sim, sim. Então, teve o caso de uma menina, acho que foi na década de 80, que desapareceu. É, parece que a família tinha uma cabana num parque desse, e a menina tava tirando foto. Ela saiu de casa... E ela, parece que ela desceu um pouco, assim, sei lá, menos de um quilômetro de casa pra tirar foto. E a garota desapareceu, cara. A única coisa que acharam da garota foi a capa da lente da câmera. Só que, assim, o que acontece? Quando é bicho, por exemplo, urso, quando tem ataque de urso, as pessoas acham os restos, entendeu? O urso não come tudo e fica lá, a pessoa... Tem rastro desintegra. De sangue também. Tem rastro, tem uma série de coisas. É... E essa menina não, desapareceu... Só pra deixar claro que existem cachorro treinado que fareja não só a roupa da pessoa que fugiu, mas tem cachorro treinado pra captar cheiro de cadáver. É então, eles chamam de canine, esses cachorros. Só que acontece o seguinte, muitos casos não mostra que a pessoa morreu por um urso ou por um outro animal selvagem. A criança tá lá intacta, sabe? Tá morta, mas tá, tipo, parada. Sim. E geralmente nua também, né? Isso que é bizarro. É, agora, olha, essa menina especificamente, que desapareceu, na época, fizeram buscas nas florestas lá, nos arredores, né? Com helicóptero, cachorro pra caramba procurando, polícia, muita gente procurando a menina, não acharam nada. E esse cara, ele quis ter acesso a essa investigação e não conseguiu, cara. Parece que o governo confiscou. Ele tinha um cara que trabalhou com ele quando ele estava na ativa, e o cara fazia parte do gabinete do Obama. Ele apelou pra esse cara pra ter acesso nessa investigação. E o cara falou pra ele, ó, pode esquecer que esse caso aí você não vai ter acesso, não. E nem a família da menina até hoje teve resposta. E tipo, lá nos Estados Unidos... Eu lembro que eu vi um depoimento de uma família de um garoto, acho que de 12 ou 13 anos, que encontrou o corpo do garoto depois de muito tempo, assim, muito longe do parque. E aí o garoto tava morto com as roupas próximas, né? Mas sem roupa nenhuma. E a mãe falou assim, cara, eu conheço meu filho, não teria por que meu filho ter tirado a roupa. Meu filho não tem sinal nenhum de violência, abuso, que seja sexual ou não. Ele tá só simplesmente morto, sem roupa. Não faz sentido nenhum, sabe? Sim. Não teria por que, o lugar ainda mais que é frio lá, tem parque de noite faz sei lá quantos graus, sabe? Sim. Então, é muito doido isso. Sim, e inclusive esse cara que eu tô comentando aqui, Ele chegou a investigar o caso daquela menina que é canadense, era canadense, atrás em Vancouver e morreu em Los Angeles. A Elisa Lam. Elisa Lam. Não sei se vocês lembram desse caso. Que foi um negócio meio inexplicável e tal. Claro, você pode achar explicação pra qualquer coisa, né? Sempre. Mas nada explica o fato dela estar dentro de uma caixa de água trancada. Pois é. Assim, cara, eu acho que hoje a gente vive tempos muito difíceis nesse sentido, porque, por exemplo, você pode distorcer qualquer coisa. Tipo, você pode achar uma explicação para qualquer coisa. Inclusive, para fato que acontece, você pode distorcer aquele fato e pintar ele de outra forma, né? Então, assim, é muito complicado você saber o que realmente aconteceu. Nesse caso em específico é assustador. Para quem já viu o vídeo, é assustador. Cara, ela no elevador é a parada mais bizarra do mundo, os vídeos. Tipo assim, é muito, muito bizarro. Hoje ninguém vai dormir, né? Correndo, né? É, não, tipo assim, ela olha, ela entra, aí depois ela abre a porta, né, ela num décimo andar. Ela olha pra fora, pra um lado, pro outro. Movimento humano, né, cara? É, ela nem olha pra cá, ela é muito robótica até, pra falar a verdade. Aí depois ela vai pra fora, olha pra um lado e pro outro, corre lá no corredor, volta. E depois some. E depois que ela sumiu, é amigo. O gato ali da Ana. Caraca. Não, só acharam o corpo dela, porque os hóspedes do hotel... Porque assim, nos Estados Unidos e aqui no Canadá, a galera não bebe água de filtro. É normal pegar um copo e tomar água da torneira. Ah, aqui no Brasil também. Ah, no Rio a galera só bebia no filtro. Mas enfim... Tem dinheiro pra isso não. Porque, por exemplo, em hotel, quando você vai pro hotel, você pega o copo e assim, toma água da torneira. Os hóspedes começaram a sentir um gosto bizarro na água. E era o corpo dela em decomposição, na caixa d'água lá. Nossa. Mas tem uns outros casos também que acontecem por aqui. Só que é muito aqui doido Canadá, você ver um banheiro tendo que serrar, é pra tirar, abrir a porta da caixa d'água, é tipo uma mega operação, você viu? Tem até foto do bombeiro com maçarico. Ela tava inteiro lá. Sim. Sim. Sem roupa, ela tava pelada, né, também, sem roupa, ela foi encontrada nua, totalmente. Não, e ela já tava dias, o corpo não tava com sinais de decomposição, fizeram exame de drogas nela, né? Droga, álcool, não acharam nada, e bizarro, cara, bizarro. Agora, aí, não, mas olha, mas peraí, mas se eu não me engano, esse hotel em específico, ele também é famoso por outros casos assim, tanto que teve alguns psicopatas americanos que já passaram por lá, então sim. Tipo, não agora, tô falando que foi isso, mas lá já é um local cercado dessa parada. Sim. Parece ter uma história bizarra por trás desse hotel aí, mas eu não sei se vocês já ouviram isso, mas... Eu tenho alguns amigos que são evangélicos, e no meio evangélico, eles costumam falar que OVNI é coisa do demônio, cara. Sim, uma personificação do demônio. Mas é. Vocês já ouviram isso? Não, minha tia é da Igreja do Véu. Pra confundir a cabeça dos fiéis, entendeu? Dos crentes. Nem confunde. É que, tipo assim, eles pegam sempre o trecho da Bíblia que o diabo se faz de mil faces. Aí, tipo, pro diabo ludibriar a cabeça do fiel, do ser humano, de qualquer pessoa, do leigo, ele se disfarça de coisas fantasiosas e que o ser humano tem curiosidade pra enganar, pra mentir, pra roubar, destruir. Então, essa é a explicação que geralmente se dá dentro do meio religioso pro OVNI, pro ET, sim, extraterrestre, mas não em todos, isso, não é um consenso. Não é um consenso, mas na maioria deles, principalmente no âmbito evangélico, isso é bem comum de se ouvir. Sim. Tem uns outros casos que acontecem também nos Estados Unidos. O Zoucas acha que é zoeira. A gente quase gravou um episódio sobre isso, mas a gente desistiu em cima da hora, assim. Mas, assim, pode ser que seja zoeira. Tem coisa que realmente não tem explicação. Que nem o que eu falei agora do caso Barroso aí e tal. E tem coisa que, assim, pô, mas... Tem um psicopata lá solto lá no hotel, né? Por exemplo. Ou mais, tem o cara não ter encontrado mais a criança, não significa que foi um ET, sabe? Coisas desse tipo. Sim, sim. Sim. Ainda mais nos Estados Unidos, né, cara? Ainda mais nos Estados Unidos. Vocês já ouviram falar de crianças de olhos negros? E a gente vai começar, a gente vai entrar nessa merda mesmo, antes de dormir. Vamos. Já ouvi falar. Então, pode falar a partir das 3 horas da manhã. Bom, aqui são 10h50 ainda, então tá de boa. Vocês que se virem aí com as 3 horas da manhã. Não, aqui tá longe também de 3, que aqui não tem horário de verão. Aqui é 1h50. Então, tem muito relato de criança de olho negro nos Estados Unidos. Que é basicamente... É sempre a mesma situação. A pessoa tá em casa à noite, sozinha... A campainha toca. Gente, pelo amor de Deus. Por isso eu tô escapando. Isso aqui tá virando cast de terror já, mas não pros ouvintes. É mais pros participantes. Então, mas é que tá. Tem teoria de que essas crianças são alienígenas. Tá. Teoria é que essas crianças são demônios, né? E também então, tem uma teoria que... Tem várias teorias, né? É essa que eu tô falando. E também tem a teoria que diz que isso aí foi criada, né? Que é o creepypasta lá. É uma creepypasta. Nasceu de creepypasta isso aí, né? Não, gente? Tipo assim, tô falando bem sério agora. Não, tô falando assim, tudo creepypasta no sentido de que não é uma coisa que é real, mas que foi escrita por alguém, né? Ah, igual Slenderman, a mesma coisa. Tá aí na mesma categoria. Igual alguns personagens aí que estão aí, né? Há milhares de anos aí. Mas se tem fogo, se tem fumaça... Sabe tem fogo, é. Mas o fato é, todo dia tem um relato dessa merda, cara. Eita. Todo dia. Então, o que acontece é o seguinte. Será que não é que nem... A pessoa tá em casa... Oi? Pode falar. Então, a pessoa tá em casa sozinha de noite, a campainha toca, ela vai atender, São duas, normalmente são duas crianças ao mesmo tempo. As crianças não olham no olho da pessoa e falam assim: ah, a gente está perdido, eu preciso ligar para minha mãe. Posso usar o telefone? Aí quando a pessoa deixa a criança entrar, a criança começa a repetir a frase, fala que está perdida, e aí olha no olho da pessoa. Só que a pessoa percebe que a criança tem um olho completamente negro e a pessoa se sente ameaçada, como se estivesse prestes a morrer, como se tivesse um predador ali prestes a devorar a pessoa. É o medo abissal, né? O medo, não é nem medo isso aí, ele já entra no pavor horror. Então é uma parada bizarra. Pois é, eu já li caso dessas crianças, de gente que tava, sei lá, tava em casa, aí saiu, foi na rua pegar alguma coisa no carro e as crianças abordaram na rua. Sabe? Cara, como é que eu vou pra casa agora, pro meu quarto? Eu tenho que... Cara, eu tô com vontade de ir no banheiro e eu tô com muito, muito, muito... Não, tipo assim, eu tô com medo de olhar no espelho, saca? Aí apareceu o Serginho Malandro, aí Serginho Malandro pintado de ET. Yeah, yeah! Caralho, velho. Mas sabe o que ia ser bizarro? Tipo, a partir de amanhã o Fred começar a ver flash de... Nossa, velho, aí fudeu. Caralho, se agarra no ceticismo aí, Fred. Cara, já estou aqui dizendo, já tô avisando aqui que se eu for levado, todos pra não, mas ser levado que também. Pior, viu? Ainda, se todos nós começássemos a ver flecha. Por... É. Não, gente, se todos nós começássemos a ver qualquer coisa. Não, mas não, olha, eu quero levantar. Eu quero levantar um ponto aqui sobre o que a gente tava falando sobre, sobre essas teorias e tudo mais. Eu ouvi uma teoria da conspiração que eu achei bem plausível e interessante comparada ao que os Estados Unidos já vem fazendo desde sempre. Que é, por exemplo, assim, eu e os Oucas... Não, também, calma, a gente chega lá. A gente tem... Nós aqui do Fuleiros temos a teoria de alguma coisa. A gente monta uma fundação disso. Então, o governo pega uma pessoa, um qualquer lá, mas é alguém que vai se infiltrar nisso, vai investir uma grana e vai investir gente louca também. Então, ao mesmo tempo que ele está financiando para que aquela parada cresça, ele também está enxertando de pessoas que estão falando merda. E acaba que todos esses grupos de ufologia, ou que seguem um certo segmento, estão sendo manipulados de certa forma para que sempre percam credibilidade, mesmo tendo provas bem contundentes. Mas como a maior parte desses grupos tem uma boa parcela de pessoas que falam merda, acaba que não sai nada de produtivo e as pessoas acabam caindo na, tipo, descredibilidade e tudo mais. Isso pra mim então, faz total sentido, cara. Também pra mim, porque aqui no Brasil acontece bastante. É a mesma história do político que dá com a mão e tira com a outra. Tipo assim, ao mesmo tempo que ele tá fazendo o pão e o circo ali, ele tá te roubando por trás. É a cara, mesma por noção. Exemplo, por exemplo, o caso Varginha. Que pra mim é um caso muito importante na ufologia. Olha a quantidade de merda que se falou depois que aconteceu essa situação em Varginha, cara. Sim. Cara, teve gente que afirmou que o bicho que as meninas viram lá era um cara doente que morava na cidade, que era... Mendigo, né? Mendigo. Não, e te digo mais, entrando justamente no que ele falou. Tem um livro que foi lançado na época lá sobre o caso Varginha, acho que foi até o Birajara Franco Rodrigues que escreveu, eu não tenho certeza. Porque são dois ufólogos que chegaram lá primeiro, que é o Vitório Pacatinha e o Birajara Franco Rodrigues. Agora eu não lembro qual lançou o livro sobre o que aconteceu em Varginha, do jeito que a gente conhece. Passado um tempo, uns 3 anos, ele escreveu um outro livro, que era um caso Varginha revisitado, onde ele falava que, galera, realmente... Não foi ET, não. Pô, a gente achou que era, mas não era. Aí você como pensa assim, né, pô... Peraí, calma aí. O cara... E o outro, o amigo dele, ó, Vitório Pacatini, desapareceu. Ninguém sabe, ninguém viu. Os caras... Não, os a quantidade de pessoas que foram mortas, no caso Varginha, o bombeiro que não sei o quê, o fulano da esquina que viu, não sei o quê. A quantidade de pessoas que desapareceram. Tipo assim, não é uma parada... Esse bombeiro que você comentou... Ele teve uma infecção, ele teve contato lá com a criatura, ele teve uma infecção bizarríssima, e o cara morreu e tipo, foi enterrado em caixão lacrado, nem a família pôde ver, cara. Foi estilo CS 137 aqui em Goiânia. Policial chamado Marco Ericherese, a irmã dele só teve acesso a um laudo do que aconteceu, que na verdade quando o laudo veio era tipo, foi uma infecçãozinha que ele teve, ela só conseguiu porque ela foi lá nos meios ufólogos e meio que fez um apelo, assim. E aí, tipo, aí que a polícia veio e entregou pra ela. Se não fosse isso, não teria mandado nada. Tem também boatos que eu tava vendo aqui, que tinha gente da mulher aqui, que é das duas meninas que viram. Ah, do homem de preto? Tinha homens que tava oferecendo dinheiro pra mudar a versão da história. Isso é comprovado, tipo assim, isso é bem comprovado mesmo. Sim. Tem um lance do que eles falam aí, até aí, eu não sei que... Se é maluquice, se já é lenda urbana, que o Badam Palhadas que fez a... autópsia, né? A autópsia. É. Foi ele mesmo. Então, só que você vê o que o Badam Palhadas fez depois, cara. A história do Badam Palhadas é sinistra em termos de... Você sabe como é que começou essa parada do Badam Palhadas? Não. Você lembra aquele vídeo do... Tem um cara chamado Ray Santilli, que ele fazia um... Ele era um tipo um cineasta, diretor e tal, e ele fez um vídeo que era do aquele vídeo famoso da autópsia do ET, sabe? Que tem uma mesa preto e branco, o pessoal que fala que foi o ET de Roswell e tudo mais. Uhum. Quando o Badam Palhadas viu essa parada no Fantástico, ele ficou maluco, ele falou, eu quero uma cópia original desse negócio. E ele chegou lá na Globo, e ele, acho que ele meio que falou meio que publicamente, que ele queria, que ele gostava muito de ufologia, queria entender e tal. A Globo não falou que ela comprou os direitos, ela não poderia revender, né? E aí passou um tempo, porque esse vídeo desse ET sendo da autópsia foi antes do caso Varginha. O caso Varginha foi em 96. E aí, quando aconteceu o caso Varginha, parece que chamaram o Badam Palhadas porque sabiam, o exército e tudo mais, sabia que ele é um cara que gostava do assunto, e como era já um cirurgião já com... né, com um antecedente já muito bom e tal, ele inclusive fez a autópsia do PC Farias, né? PC Farias. Né? E aí acontece, parece que alguns anos atrás, dois dos ufólogos que foram lá em Varginha estudar, que são os irmãos Mondini, eles foram lá no consultório do Badam Palhares, ele ainda estava trabalhando, acho que hoje em dia ele é até aposentado. Fantasiado de agente de banco, como se fosse uma parada sobre banco, investimento e tal, conseguiram agendar uma reunião com o Badam Palhares. Ele foi lá, e aí, tipo, no final da reunião, o cara, inclusive, um dos ufólogos entende, acho que é gerente, alguma coisa assim, aí o cara chegou lá, no final da entrevista ele começou, não, na verdade eu tô aqui, eu quero saber o seguinte, você fez autópsia do ET de Varginha ou não fez? Aí nisso o cara levantou, falou, sai daqui agora, eu vou chamar o segurança agora. Ele pegou o telefone e começou a falar com a secretária, chama o segurança agora, chama. Aí o cara, calma, fica tranquilo, só te perguntando, sai daqui, sai do meu consultório, sai agora. E o cara, eles foram enxotados do consultório do Badam Palhares. E aí depois, quando eles gravaram essa entrevista, esses irmãos Mondini falam que assim, pô, muito estranho, né, pra um cara que não tava ligado ao caso Varginha, a maneira como ele reagiu foi muito estranha, né? O que só dá mais credibilidade é o fato que realmente foi ele o cara que fez a autópsia do ET de Varginha. Ah, mas talvez não. Tipo assim, eu penso que enche o saco, tipo o Kubrick, né, quando estava vivo. Ah, foi você que fez, não sei o que, isso e aquilo. Não, tipo assim, sabe quando você enche o saco? Ah, pode ser também, né? Pode ser encher o saco. Se você enche o saco de tanto responder a mesma merda, aí pode ser. Mas o Badam Palhares, como o Gabriel mesmo, teve uma vida bem interessante, né, cara? Do início ao fim. Cara, vocês viram aquele caso do cara que transou com o ET? Caso de Vilas Boas? Quê? É bom. Soa ridículo pelo fato de ter sexo no meio, mas se você vê, não é só um caso isolado. Existem testemunhas, existem provas, sabe? Existe teste lá de radiação, existe outras coisas. Uma radiação leve que deu no corpo dele. Pois é, então, é assim, por mais drústilo que possa soar, né? Pode ter acontecido. Sim, e tem caso de gente que tem essa experiência e parece que o alienígena traz a criança pra pessoa ver, cara. Nossa. E a pessoa descreve um ser humano híbrido. Um traje, como se fosse aquele garotinho do clipe do Sistema Fadal. Sistema Fadal. Tem um relato que a gente não colocou no nosso podcast, que foi um cara que aconteceu isso com ele, de acontecer de sexo com um extraterrestre. Ele foi abduzido, ele não tinha controle do corpo dele, foi uma coisa, ele disse que foi traumatizante. E esse cara, eu fui atrás dele para conseguir esse depoimento dele. Ele criou um e-mail, olha só, olha o nível da parada, ele criou um e-mail com um nome diferente para poder falar comigo através de um novo e-mail, que não era o nome dele real. E eu falei, pô, vamos conversar, vamos botar o relato lá no podcast e tudo mais. Aí ele passou o WhatsApp dele, e aí eu começando a falar com ele por áudio, ele de repente desapareceu, ele não falou mais, ele me bloqueou, alguma coisa assim. Que eu acho que ele ficou com medo. Ele voltou pra clínica. Não sei. O cara simplesmente desapareceu, assim. Então realmente é uma situação muito doida, assim, pra quem passou por isso, se realmente aconteceu, né? Ao ponto da pessoa se sentir tão envergonhada, talvez, né? Ela foi contra a vontade, né? Pois é. O que eu acho bizarro é que tem muito caso que acontece que a pessoa, de fato, tem a vida afetada de forma absurda, sabe? Por exemplo, o Carlos Alberto Machado, que é o ufólogo que fez muita pesquisa sobre o chupacabra, A gente já falou dele aqui, sabe, né? Não, eu sei. Ele conheceu um cara do Sul. O cara era... Caralho, como é que é o nome? O cara que é médico de bicho, esqueci. Veterinário. Famoso veterinário. Médico de bicho. Famoso veterinário. Então, ele conheceu um cara lá no Sul que o cara era pediatra, cético. Né? É. Dependendo pra quem for, né? Mas ele conheceu um cara do Sul que era veterinário e ele contratou esse cara pra fazer a autópsia de uns bichos lá que ele recolheu de uma fazenda. Acho que eram uns patos que tinham morrido e tal. E esse cara fez, e o cara não... Assim, ele não acreditava, né? Ele não acreditava. E aí passou e tal, depois de um tempo, parece que o Carlos voltou pra essa cidade lá, porque tinha acontecido um outro caso, e ele encontrou esse cara completamente bêbado. Porque o cara realmente ficou com a cabeça fodida, depois que ele viu aquilo ali que ele não pôde explicar, o cara pirou, cara, de vez, assim. É tipo assim, uma vez visto, não pode ser mais desvisto. É por isso que eu sempre ando com meu chapéuzinho de alumínio, pra porque, assim, me proteger. Imagina o que que passa na cabeça... Imagina o que que passa na cabeça dos caras, assim, tipo... Não, é bizarro. Não, tipo, o que que passaria na minha cabeça? Tipo, meu, eu tô enlouquecendo, sabe? Pois é. Então, você imagina, você fez uma faculdade daquilo, você trabalha com aquilo há não sei quantos anos, você é um cara cético, não acredita em um ET, tipo voador, e de repente você tá de frente pra uma parada que você não consegue explicar. É foda. Mal sem sangue, né, nenhum, totalmente... Os bichos, na verdade, teoricamente o bicho lá que matavam os animais, ele chupava o sangue do animal, mas ele... Parece que o plasma deixava... do sangue ficava, ele só sugava como se fosse a proteína do... A parte dela, que deixava o sangue vermelho, né? Ficava somente como se fosse uma bababa. Exato. E o bicho ficava limpo como se fosse um bicho de... como se fosse um bicho que você vai abrir e dissecar pra estudar na faculdade. Olha, meu amigo, sabe? Amigo, eu conheço umas pessoas que fazem esse mesmo chupão e deixam a baba que médico nenhum explica. A galera aí, rapaz, a galera. É engraçado que esses animais não ficavam mesmo depois de dias e entravam em decomposição. Como se... Exato. Tipo assim, nem as bactérias naturais, assim, agiam sobre o bicho e decompõem. Não, teve uma fazenda que morreram mais de 300 patos na mesma noite. E é bizarro porque, assim, pato, ganso, fazem muito barulho. E o dono da fazenda não ouviu nada. Tinha cachorro tomando conta. O cachorro não deu alarme. E, tipo, todos os bichos apareceram mortos, assim. Não, foram as ovelhas. Não, e pior de tudo... Teve ovelha também. Teve caso de ovelha também. É engraçado que, desse chupacabra, os caras... Ele pegou as ovelhas fêmeas e macho, e ele conseguiu separar. Então, de um lado da fazenda, ele ficou uma pilha de ovelhas ou bem organizadas e fêmeas. Do outro lado, sim, uma pilha de ovelhas macho. Então, assim, que animal selvagem faria isso, né? Não tem isso. Não tem um cachorro do mato que consegue organizar por... Um animal selvagem com toque, talvez. Essa daqui não. Essa aqui sim, essa. Ela vai ficar na pilha. Essa daqui vai ficar naquela pilha. Ah, não gostei dessa. Engraçado que na novela 90% dos animais mortos eram fêmeas também, é um negócio... E a única coisa que tem diferença, tem algumas diferenças do sangue da fêmea pro macho, né? Tipo estrogênio, outros hormônios. Sim, sim. Mas é estranho. Pois é, e nessa região tem um bicho chamado sussuarana, que eu acho que é tipo um gato do mato, se eu não me engano. É um gato, é exatamente um gato do mato, só que mais violento. Pois é, e aí esse ufólogo, ele pegou esses bichos e levou pra esse veterinário analisar a mordida. Porque tinha um furo e tal, e não tinha nada a ver com o ataque de sussuarana. Sabe, e o cara falou, esse veterinário falou, cara, você me pegou. Ele, não, mas eu não quero te pegar, eu quero que você identifique pra mim o que é isso. Porque, pra mim, pelo menos, não... Não, e tem uma coisa que ele falou hoje em dia, que ele falou assim, então, esses casos do chupacabra acabaram, né? Você não se escuta mais falar sobre isso época, hoje em dia. Né? E a sussuarana parou de caçar? Parou hoje em dia? Ela pois não é. Existe mais? Né? Pois é, exatamente. Exatamente. Assim, cara, eu acho que tem muito caso que acontece que não tem explicação. E tem muito caso que você, né, sei lá, você pode dizer que é um fenômeno natural. Ou, enfim, você pode achar explicação para qualquer coisa. E tem muito caso por aí, cara, que a gente não sabe. Ok, a gente não pode afirmar que é alienígena, né? Pode ser, sei lá, um bicho criado pelo governo que fugiu. A gente não sabe, né, cara? Pode ser alguma coisa dos Estados Unidos ou pode ser de outro país, sei lá. É difícil a gente apontar o dedo, né? Cara, eu acho que esse podcast, uma boa parte, tá muito cagado até pra opinar, porque a Ana já morreu. Eu tô morrendo de medo aqui, porra. A Júlia tá vendo o vulto. Não, mano, eu tava lendo... Passando assim, eu olhei assim pro lado. Não, eu tipo assim, eu tô olhando pra tela do notebook do celular, porque eu sei que se eu olhar pro canto do quarto, eu vou ver alguma coisa. Então eu tô de boa aqui. Vocês conhecem um cara chamado Bob Lazar? Ah, o cast, né? O último cast de vocês? Isso, a gente gravou, no último episódio foi sobre esse cara. Eu vou resumir a história dele aqui pra gente não entrar muito a fundo. Mas ele, pra mim, pelo menos, é um cara que me traz muita credibilidade, cara. Ele, lá, sei lá, foi em 89, né, Zocas? Final da década de 80. Isso. Ele procurou um repórter investigativo que tinha nos Estados Unidos, que é um senhor chamado George Knapp. E esse cara, até hoje, produz conteúdo e tal. Ele tem um programa de rádio chamado Coast to Coast AM. Ele procurou esse cara e ele contou a história dele lá, cara. Ele falou que ele trabalhou na Área 51 e que ele foi contratado para fazer engenharia reversa numa nave alienígena. E ele entrou na nave, ele conta que entrou na nave, viu como é que funcionava. Parece que a nave gerava ondas de gravidade. Mas assim, cara, resumindo a história, esse cara contou isso lá em 89. Na época ele contou uma série de coisas, de elementos que ele viu lá. Projeto secreto do governo, ele falou o nome da base que ele trabalhou, que era S4, e tudo isso que ele falou, cara, lá no finalzinho da década de 80, o governo americano vem confirmando ao longo do tempo, cara. Eu não sei se vocês já viram aquele avião stealth. Oi? Resumindo, naquela época queria fazer o cara de louco, que tava inventando, e agora só tá soltando informação. Parece que no governo Obama eles admitiram que a Área 51 existe. E assim, cara, teve um elemento que ele viu lá na base chamado aerogel. Ele tem foto disso, na época ele relatou isso para esse repórter investigativo e tal. E na época ninguém sabia o que era aerogel, cara. E hoje em dia isso é usado na aviação, direto. Que parece que era um elemento que eles colocavam lá nesses objetos para proteger de alguma forma, sei lá. Teve um avião que ele desenhou que é o avião stealth da Força Aérea Americana, que é em forma de triângulo, sabe? Uhum. E lá atrás ninguém sabia desse avião e uma série de outras coisas. E tudo que a gente conhece de Área 51 veio desse cara, sabe? Então a história dele é impressionante, cara. E ele nunca ganhou dinheiro com isso. Ele falou em 89, ele ficou 30 anos calado. Agora que ele voltou a falar e... Teve um cara que fez um documentário sobre ele, lançou no final do ano passado aí. E esse cara, o Bob Lazar, ele tem uma loja. Hoje ele tem uma lojinha que vende material para pra... Como é que é, Azoukas? Ele vende material pra químicos, né? Isso. E aí, cara, quando ele começou a gravar esse documentário, apareceram do nada mais de 50 agentes do FBI na loja dele, alegando que um cara que eles estavam desconfiando, que estava produzindo metanfetamina, comprou um material lá com ele. E aí apareceram mais de 50 agentes do FBI lá, reviraram a loja do cara inteira, cara. Mexeram em computador. Acho que foram 56 agentes, cara. Ele tem foto disso, ele postou. Então assim, cara, se tu tem uma loja, tu vende um produto e os caras estão alegando, ó, um traficante aí comprou um material aí, a gente precisa ver de alguma forma essa nota fiscal. Cara, eles não vão mandar 56 agentes lá pra achar uma nota fiscal, sabe? Surreal, cara. E reza a lenda que ele roubou um pouquinho do combustível que eles usariam lá nas naves, né? Que é um elemento químico que não existia na tabela periódica. Ele falou desse elemento lá no final da década de 80. E em 2003 esse elemento foi descoberto por uma universidade aí. Foi descoberto, entre aspas, hein? É, só que eles não conseguem estabilizar e tal. É um elemento que existe, mas ele é muito volátil, né? Os humanos, a gente não consegue usar ele para alguma coisa ainda. Porque é muito difícil de gerar o elemento. E ele aparece os átomos vão embora e vira outra coisa, sabe? É bizarro, cara. A história dele é impressionante. Se vocês quiserem pesquisar um pouco mais depois. Esses casos que envolvem governo, coisa que o governo acoberta, são os que eu mais gosto, assim, com relação à ufologia, sabe? Eu gosto, né? Eu gosto dessa parte também porque envolve bastante teoria da conspiração. E eu gosto bastante de teoria da conspiração. Eu gosto de ver como outras pessoas veem como o governo funciona. E o engraçado é que a gente vê mesmo na história do Brasil, a gente vê vários golpes militares, vários golpes que os militares davam para forjar em cima deles mesmos. Então a gente vê que isso é bem palpável, bem real, sabe? Então não é uma parada tipo assim, ah, um louco inventou. Não, já aconteceu uma vez ou outra aí, só que dessa vez a pessoa tá colocando outros elementos. Talvez seja verdade, talvez seja não. Só que você vê que quando o governo, você bate o pé, fala... vai pra cima e acontece uma parada igual aconteceu com o Bob Lazar, que é tipo, agentes irem lá por causa de uma suspeita de que talvez um cara estivesse comprando material lá dele. Caralho, velho, tipo assim, você vê que eles têm medo de alguma coisa. E eu acho engraçado isso no governo norte-americano, que o medo deles é muito evidente. Eles não conseguem mascarar isso quando alguém abre a boca. Mas, sei lá, então, assim, ou então no, em Varginha, que o comandante do exército falou que era um casal de anão, né? Não, o exército tava. O casal de anão tava se reproduzindo no meio do mato. E aí a gente viu essa senhora. Aí a gente viu essa senhora e tal, então a gente pegou essa criatura, quer dizer, o anão, ele fala isso, eu não tô exagerando. Ele fala primeiro, criatura, ah, não, quer dizer, um casal de anão. E a gente levou o hospital. O tal do brasileiro não serve nem pra mentir, né, velho? Exatamente. Cara, o cara lá dando entrevista, sei lá, Fantástico da Vida, pra BBC e tal, manda uma dessa. Eu queria, inclusive, eu só jogar mesmo uma pergunta, que tem uma série que eu gosto muito, que é Twilight Zone. Além da Imaginação, chegou aqui no Brasil, Além da Imaginação. E essa série, ela tem... Sim, eu morria de cagaço, não sei quando ela criou. Nossa, pra mim, melhor série de todos os tempos. E aí, tem um episódio chamado Third from the Sun, se eu não me engano. É esse o nome do episódio. Que narra a história de... mostra um cara que ele é um engenheiro do exército. E aí, está prestes a ter uma guerra nuclear, né, que vai destruir todo o planeta. E esse cara, ele sabe que vai dar merda, então ele se prepara, ele e a família dele, e um amigo com a família também. Ele diz, olha, vai dar merda, inacreditável, então a gente vai pegar uma nave, o exército tá bolando uma tecnologia aí, tem uma nave, a gente vai roubar essa nave, a gente vai sair fora do planeta, e tem um planeta que eu já tô mirando nele pra gente habitar. E aí ele já tinha calculado tudo, né, e... Quando dá no dia desse ataque, da guerra entre... Não posso falar muito aqui, mas Até nem me lembro direito como é o episódio, de detalhes do episódio. Mas enfim, quando dá no dia da explosão da bomba nuclear, ele, a esposa e a filha, junto com um amigo e a esposa do amigo também, eles conseguem roubar essa nave, que ele tinha acesso, né, ao setor militar onde ficava a nave, e eles conseguem roubar a nave, eles entram, e logo depois que eles saem, acontece a guerra nuclear que devasta o planeta inteiro, né? E aí, quando eles já estão no espaço, ele conversando com um amigo e tal, e ele explica, o amigo dele, mas onde é que fica esse planeta e tal? Aí ele fala, é o terceiro planeta a partir do Sol, né? E aí eles chegam no planeta que fica o terceiro a partir do Sol, que é o planeta Terra, né? Aí eles chegam nesse planeta e se estabelecem na Terra, e aí esse conto é muito legal, porque, tipo, termina aí, né? Ele chegando na Terra, e todo o conto subverte, né? Porque você estava imaginando que ali fosse a Terra, porque não é explicado durante o conto. E aí tem um plot twist no final e você descobre que não, os caras estão vindo finalmente para a Terra e a humanidade teria surgido a partir daí. Ah, esqueci o nome dele agora, cara. Do Twilight Zone. Zoukas? Ribas? O escritor do Twilight Zone, eu esqueci o nome dele agora. Ah, Alfred Hitchcock. Rod Serling. Rod Serling. Fred. Oi. Esse conto que você contou aí me lembra muito de um cara que chama Noé. É, então. E aí ele. Mas ele fica sabendo que virou uma merda na Terra. É. De repente, né? Ele constrói uma nave. Isso aqui, se ele constrói. Que o de Noé também não é original, né? E aí a gente tem o quê? Isso me gera uma pergunta, porque a gente tem aí Marte, que é um planeta que provavelmente há indícios aí que talvez possa ter havido uma atmosfera habitável em um passado aí, quando eu falo passado, eu falo de milhares de anos atrás, gelada, né? Pode ter havido, inclusive água, pode ter havido. Então eu me pergunto, será, o que, vocês acham que realmente há essas visitas ao nosso planeta dessa forma, seres assim limitados o suficiente para a gente conseguir, sei lá, abatê-los, capturá-los? Ou será que vocês acreditam que existem sim alienígenas, existem outras formas de vida espalhadas aí pelo universo, mas que elas não têm condições, mas que ainda não nos visitaram? O que, vocês acham? Realmente somos visitados? Não somos visitados? Existem esses alienígenas? Não existem esses alienígenas? Eu sei que vai ter todo tipo de opinião. É o paradoxo de Fermi, né? Que a gente deve ter um episódio sobre isso. A gente fala que podem existir muitas possibilidades. Talvez exista... talvez a gente, como esteja pro final, na beirada da nossa galáxia, da Via Láctea, talvez exista muita coisa acontecendo perto do centro da nossa galáxia. Não tem só nossa galáxia, tem outras galáxias. Pelo paradoxo de Fermi, existem extremamente plausível de vida. Agora, pode ser que elas já tenham deixado de existir também e a gente esteja sozinho nessa janela de tempo. Ou pode ser que elas existam também, até porque se a gente fosse viajar daqui para outra galáxia, levaria milhões de anos para. Aliás, milhares de anos para chegar. Mas então, querendo ou não. Se você considerar a relatividade geral, né? A bactéria já é o. Eu já falo ao mesmo tempo que a gente, pô. Sim, sim. Mim você tinha parado de falar aqui já. Que porrada! Mas assim, ó, querendo ou não, teremos respostas esse ano, né? Já que é a data limite aí. Data limite tá vindo aí, 22 de junho. Então, se não der merda nenhuma até lá. Mas o que cada um acredita? Cara, eu. Então, eu acho que ele quer que a gente responda, né? Não, eu não entendi o que, ele falou, na real. O Fred? Eu falei assim, o que cada um acredita? Ah, então demorou. Cara, eu acredito que vem alienígena aqui, sim. Eu acho que os governos sabem. Não sei se todos os governos, mas os Estados Unidos com certeza sabem. E eu acho que esses seres... Porque, assim, reza a lenda que existem várias raças, né? E aí tem os Greys, tem... Enfim, aí a gente pode viajar na maionese aqui. Mas eu acredito que existe alguma raça que trabalhe com algum governo aqui na Terra. E até, inclusive, essas naves que o Bob Lazar viu na Área 51 foram dadas pro governo para os caras estudarem de alguma forma. É isso que eu acredito, cara. E se bobear, tem alienígena vivendo aqui no nosso meio, a gente não sabe, né? Que é a teoria do MIB, que eu acho genial. Gado demais. Eu acredito nisso, cara. Eu vejo muita... Tem um senhorzinho, cara, que ele é ex-ministro de defesa do Canadá. O nome dele é Paul Hellyer. Esse cara é sensacional. Ele deve ter uns 80 e poucos anos, quase 90. Ele, cara, botou a boca no mundo aí. Ele falou que os discos voadores são tão reais quanto os aviões que estão voando agora. Ele usou essas palavras, sabe? E ele falou que os governos, que o governo americano, o governo canadense sabe, só que eles não sabem qual é a agenda desses seres, o que, que eles realmente querem, eles não têm certeza. Ele citou que tem algumas raças que já visitaram a Terra e que algumas são más, inclusive, são ruins, e que é um negócio assustador. É porque, assim, existe uma coisa aqui que eles dizem que as pessoas que pagam imposto têm direito de saber a verdade. Mas, de repente, melhor nem ficar sabendo, né, cara? Imagina, você tá... você tá em casa... Pois é, não. Tipo, imagina, cai governo, cai religião, tudo que a gente acredita, que a gente cresceu acostumado a ver, muda, né, cara? A forma de pensar da humanidade muda a partir do momento que você descobre a verdade. Mas isso não... Eu acho que isso seria positivo, na real, assim, por um lado. Eu acredito nisso também. Eu acho que ia virar uma esculhambação, assim, nos primeiros meses, anos, assim. Eu acho que a religião, ela tá tão bem estabelecida que se aparece aparece uma nave alienígena no meio de Manhattan e é filmada e aparece no mundo todo e os alienígenas descem e falam, não ia abalar. Vai ter gente falando que é drone. Não ia abalar. O balão. A religião ia continuar dando um jeito de existir e tudo, as coisas não iam ser tão abaladas assim, né? Que o ser humano precisa de religião, cara. É bizarro isso, cara, porque as pessoas... Não, depende, eu acho que depende muito do ser humano. Tem ser humano que precisa, porque... Não, pois o ser humano enquanto espécie, a gente tá falando aqui. Sim, eu tô falando cultura, enquanto com sociedade. A gente vai entrar no tema religião? Não, não, não. Porque assim, cara, essa questão de ufologia com religião é isso, cara. As pessoas acabam criando religiões, cara. E se acontecer uma coisa dessa aqui, no Fred falou... De descer uma nave aqui, vai ter a igreja dos alienígenas lá. Ah, com certeza, eu vou aderir. Igreja dos alienígenas. Cara, não tem nudismo? Vai ter igreja dos alienígenas. Existe a cientologia. A cientologia é justamente vaca. Vocês já assistiram uma série chamada O Fim da. Eu esqueci agora o nome da porra da série, cara. The Childhood's End. Como é que fala? Nossa, não, pera aí. Repete. Repete aí. Eu não sei falar em português, deixa eu procurar aqui. The Child's End. Child's End. É uma série que é o seguinte, os alienígenas chegam... Achei aqui. E aí, inicia-se todo esse processo de culto, mas aí a sociedade, ela se divide. Vou enviar aqui um link pra vocês do Wikipedia, eu acho. Aí. Eu vou comentar. Chegou. Tem um episódio do South Park, dos aliens, né? Que vai os seres humanos pra lá, né? E vai gente querendo colocar reunião pros alienígenas. O fim da infância, eu acho, né? Coisa assim. Da inocência seria, né? Pode ser. O fim da inocência, tipo, o fim da. O fim da inocência, algo assim. E aí o que acontece é que essa interação. É super interessante. Eu vou dar um spoiler aqui, né? Então, quem não quiser spoiler, ela é da sci-fi, então a série ela não é muito boa, mas a ideia é muito boa, mas a série não é bem executada. Tem uns problemas de ritmo, uns atores canastrões e tal. Mas enfim. Efeito especial cagado? Uns efeitos do sci-fi, né? Que é um canal que tem uns efeitos meio cagados do After Effects. O que acontece é que esses alienígenas eles chegam, mas eles não se apresentam necessariamente como alienígenas. É uma entidade que chega na Terra e tem uma voz, né? Que fala: ah, eu cheguei aqui e aí nós vamos ajudar vocês. E aí a humanidade, obviamente, se divide, né? Tem uns que, porra, tá aí, né? O que, que será que é esse negócio aí? Vai ajudar a gente. E outros dizem, não, a gente não vai... Que é isso? Eles estão querendo alguma coisa? Os militares logo se posicionam, né? Pô, essa galera não vem ajudar a gente aqui de outra... A gente não sabe o que, que é. Eles estão querendo alguma coisa. E aí eles escolhem um ser humano pra representar eles na Terra. Que é um cara loiro do olho azul, mas whatever. E aí eles levam esse cara. E esse cara vai pra nave deles, né? Quando ele chega lá, ele vê que é uma nave... E esse alienígena que tá comandando tudo, eu tô falando aqui que é alienígena, mas porque eu já assisti a série. Se você não assiste, não é dito, não fica claro que é um alienígena, né? E aí ele fica de trás de uma porta, né? de uma porta, não, de uma sala. Ele fica numa sala, tipo os alienígenas lá do filme da Chegada, sabe? Só que você não vê ele. E aí ele só fala com o cara. E aí esse cara, ele fica encarregado de repassar a mensagem de paz e de esperança que esses alienígenas, que esses seres trouxeram pra humanidade. E aí eles começam a curar a humanidade de doenças, assim, que... Porra, de câncer, sabe? Começam a tratar a humanidade. E esse cara, ele chega um momento que ele se pergunta, né? Ele sempre é levado pra visitar eles. Eles mandam uma sonda que leva ele até a nave que fica pairando na atmosfera da Terra. E aí um dia ele se pergunta, mas por que você não pode aparecer e tal? O que que tá acontecendo? E você não... Ele fala, a humanidade não estaria preparada para me ver, né? Pra lidar com a nossa aparência e tal. Até que um dia eles se revelam, né? E essa revelação eles são seres humanoides, vermelhos, com chifre, rabo, pontudo, e eles são vários desses seres, e eles habitam em um planeta cheio de larvas vermelhos. E na verdade eles vieram para trazer esperança para a humanidade, porque a Terra vai entrar em um colapso, vai colapsar, e eles trouxeram essa esperança para a humanidade para ver, eu não lembro direito o objetivo dele, mas se eu não me engano era para ver quem desses seres humanos seria capaz de reverter esse processo de destruição da Terra, né? Só que no final acaba que se acaba tudo mesmo de fato, e só escapa um cientista que acaba sendo levado para o planeta deles. E é super interessante as brincadeiras que a série faz com essas referências religiosas, sabe? Inclusive na aparência dos seres lá, que aí eles dizem, é dito que eles dizem que eles já visitaram a Terra vários e vários anos atrás, e aí acaba fazendo uma retroalimentação cultural, né? Que tipo, no caso, pela lógica da série, a figura religiosa do demônio se referia a esses alienígenas e tal. Mas apesar de eu estar fazendo uma descrição meio bosta, mas é bem legal a ideia, só que mal executado, né? A série da sci-fi, como toda a série do sci-fi, é bem mal executadinha, mas vai uma conferida aí. E você contando a série, é legal a brincadeira com o nome da série também, né? Porque o demônio foi justamente o responsável por acabar com a inocência, né? Sim, sim. Enfim. E a série, ela brinca com essa dualidade, né? Porque ele parece ser amoral, esses seres parecem ser amorais. Eles não são imorais, mas também eles não partiram da moralidade humana, né? Eles são bem amorais. Então, você vai ver durante a série, às vezes eles fazem uma coisa que a gente interpreta como moralmente humano, né? Você fala, nossa, esse cara é gente fina. E algumas vezes eles se abstêm de fazer outras coisas que você fala, pô, o cara podia ajudar aí e não tá ajudando, né? Mas porque eles são só amorais, eles têm outras prioridades. Exatamente. Né? E aí você... Nossa, é bem legal o conceito, né? Se você ignorar toda a parte técnica de direção, de atuação, efeitos especiais e roteiro bosta, dá pra curtir. Tudo, então. Dá pra curtir tudo. A série. Mas, enfim. E eu vou só dar a minha opinião logo aqui sobre essa questão. Eu acho que existem seres aí, além de nossa compreensão, mas eu acredito que eles estão tão longe em questão de galáxia mesmo, que o universo é infinito. Então a gente tem aí o universo explorável que a gente conhece, não é nada comparado ao tamanho real do universo quando se fala em questão de espaço, né, de distância. Então aqui a gente tem o universo esteja cheio, repleto de espécies e de existência de vida aí. Há algumas dessas vidas em um formato que a gente nem sequer poderia compreender, né, porque a gente, quando fala em vida, a gente imagina baseado em carbono, formato humanoide, mas pode ter, sei lá, um ser que tem formato de gás, sabe? De planta. Então, tem um ser com formato de bota, é isso. E aí o que acontece? Mas eu acho difícil eles estarem visitando a gente, porque isso, pros relatos que a gente tem, tem coisas que são controversas, né? Porque esses seres têm uma tecnologia absurda, eles conseguem abrir uma dobra, um buraco de minhoca, para se locomover assim em grandes distâncias no espaço. Aí eles chegam aqui e caem e são capturados pelos humanos. É tipo um ser humano e capturar um macaco e se deixar ser capturado pelos macacos, sabe? Tipo, vou no zoológico capturar um macaco para fazer uma experiência. Aí chega lá, o ser humano cai e os macacos capturam ele e levam ele capturado. É algo mais ou menos desse tipo. Então, acredito que exista, mas eu não acredito nas visitas, né? Agora, que coisas sinistras acontecem, acontecem. Isso, a gente tem aí várias evidências de que tem coisas acontecendo. Que aí já é outra coisa que eu não sei explicar, né? Aí já entra aí a questão da crença mesmo, pessoal. É, eu acho que eu acredito, né, na existência de seres de vida, né, extraterrestre, no caso, fora da Terra. É, acho que algumas coisas bem esquisitas aconteceram, acho que tivemos visitas, sim. O que me estranha muito é o fato de todas elas terem acontecido ali em meados, as mais famosas ali, né, os anos 50, e depois deu uma parada, né, e hoje em dia quase que não, se você não é interessado pelo assunto, você quase não lê mais nada em nenhum lugar, assim, da grande mídia. É uma pena que a ufologia tenha saído um pouco de moda, assim, da cultura pop, né, porque, né, a gente não é abastecido tanto mais com casos e relatos, só quando a gente tem conversas, assim, meio que mais intimistas, é que alguém conta, muito pela vergonha, né, de você ser taxado de, sei lá, uma infinidade de adjetivos pejorativos, sabe? Mas eu acho que também tem, no meio disso tudo, teve coisas que não foram. Foram outros tipos de experiências psíquicas, enfim. Eu, como estudante de psicologia, né, tendo a acreditar que muita coisa possa, inclusive ser delírios, enfim. Outras coisas que precisariam ser catalogadas com mais critério, né? Falta um pouco de critério quando você vai catalogar o que você ouve, assim. Mas não me interessa muito, continua sendo um assunto legal, eu continuo acreditando, assim. Mas claro, né, tem que filtrar e não adianta muito ficar se aprofundando tanto, assim, também, e ficar acreditando em tudo que se lê, porque senão você acaba virando um freak malucão e ninguém vai te dar crédito pra nada, assim, né? Extraterrestre tem um pouco disso. Vocês já ouviram falar, e aí é uma pergunta mais direta pro Ribas, mas quem no grupo quiser comentar sobre isso, sobre um livro que chama Livro de Urântia. Vocês já ouviram Livro de Urântia? Já ouviu, Ribas? Não, não conheço não, cara. Sobre o quê? Cara, vocês vão atrás disso, assim, é uma espécie de aprofundamento da Bíblia, assim, só que ele é gigantesco, ele tem, tipo, 3 mil páginas, e ele conta sobre tudo, assim, que vocês pesquisem aí. Urântia seria o nome da Terra dado por seres extraterrenos, só que, assim, ele mistura conceitos de ufologia com conceitos bíblicos, assim, e cria e é um livro dito, e não é ficção. Tipo, o cara que escreveu esse livro é um cara que recebeu, tá ligado? Ele meio que psicografou esse livro, um americano e tal. Tem história dele na internet, se vocês forem ler. E que tem muita coisa ali que se você ler, assim, é legal, né? Mas não chega a ser muito crível, assim. É quase como a Bíblia e os discos voadores, sabe? Essas paradas, assim. Eram os deuses astronautas, só que bem aprofundadinho, assim, com uma linguagem. Ele se pretende escrever de um jeito mais científico. É bobagem, mas é uma bobagem bastante divertida, assim. Eu recomendo pra quem curte esse tema e quiser sair fora um pouco do mainstream dessa parada, tá ligado? Eu já tinha ouvido falar dele, mas eu não sabia que esse era o nome do livro. É. Foi interessante, depois eu vou procurar. Sim. Dar uma olhada. É que, assim, o que atrapalha é que ele é gigantesco, né? Tipo, mesmo, ele deve ter umas 4 mil páginas, assim. Nossa. Muito grande. Tem uma cópia física dele, não. E ele não é uma. Ele não é feito em forma de narrativa. Ele é escrito em. Como se fosse um artigo científico, um trabalho científico enorme. É, eu tô com ele aberto aqui agora. Tô vendo aqui. Nossa. É, Fred, é foda, né? Tem umas paradas sinistras. Interessante, cara. É, então. Enfim. Mais alguém? Cara, olha, eu acredito que eles, seres de outro planeta, existam. Eu só não entendo a razão de vir aqui, na verdade. Porque gente, eu acredito que... Xenofobia isso daí, hein? É porque, assim, eu acredito que tem diversas espécies, diversas civilizações que são bem mais avançadas falando em tecnologia do que a gente. E vem aqui, é meio que... A gente é tipo mato, entendeu? Que não tem muito ainda. Mas é a visitação aqui que parece... Eu acredito que eles vêm aqui, só não entendo por que viriam aqui. Talvez seria o quê? Tipo, muito exótico? Seria uma visita exótica? Mas assim... Porque eu acredito que essa tem muita... Essa férias com a família? Quê? Que horror. Porque eu acredito que... Tem tecnologia maior, outras espécies, em outros lugares que tem uma tecnologia, eu não teria uma razão real pra vir pra cá. É, isso realmente é difícil a gente achar uma explicação pra isso, né? Porque, assim, pode ter inúmeras razões ou até coisas que às vezes nem fazem sentido pra gente, né? Com a nossa visão de ser humano, né? Mas, por exemplo, esse caso do Bob Lazar que eu comentei ainda há pouco, ele parece que ele teve acesso a um documento lá que dizia que tem uma raça alienígena que interfere na Terra, na história da Terra, assim, há mais de 10 mil anos, sabe? Então, enfim, aí você pode começar a viajar e até achar que a raça humana pode ser uma experiência dessa raça, que não deu certo também, uma experiência genética, não sei, pode ser pelo simples fato de ter curiosidade científica. Cara, assim, imagina se a gente descobre que tem vida em Marte, por exemplo, uma vida inferior à nossa, por exemplo, um animal que não é racional e que não... Vai querer fazer experimento. Pois é, e que não oferece nenhuma resistência à presença humana em Marte, por exemplo. Em Marte até... Cara, é fato. Ratinhos de laboratório. Marte pode laboratório. É. Parecido com a gente, já que... Pois é, assim, é fato que ia ter um cara da NASA lá que ia tentar capturar uma espécime pra estudar, sabe? Então, assim, a gente não sabe, né? E tem um caso antigo de que parece que um presidente americano teve uma reunião com esses seres e que eles fizeram um acordo de que os Greys poderiam abduzir os seres humanos desde que eles devolvessem segurança, sabe? Tem esse papo aí, não sei se é verdade. É bem possível que seja mentira. Isso explicaria por que a pessoa some e aparece. Isso, foi no governo do Nixon. O que foi, Júlia? Poderia meio que explicar por que as pessoas são abduzidas e voltam às vezes até para o mesmo lugar. É, pois é. Mas, enfim, tem muita coisa que... Assim, eu tento manter a mente aberta para as possibilidades, porque, assim, pro meu pensamento, a gente não faz ideia desses fenômenos, né? A gente pode imaginar uma série de coisas, tentar achar a explicação, mas a verdade é que a gente não sabe. É isso. A gente não sabe como é que a cabeça desses seres opera, como é que... Aquilo que você falou do seriado, os caras não, são amorais, né? Sim, sim. Então, pode ser outra forma de pensar, outra forma de ver o mundo, né? Então, é diferente. Eu gosto muito dessa parte investigativa, né? Ali no... É, eu também. Nos anos... Você tem muito material... Você tem um filme... Quando eu era criança eu assisti, acho que foi em 93 ou foi em 96, chamado Fire in the Sky, que é um filme, Travis, que é um filme que conta o caso do Travis Walton, né, baseado no Travis Abduction, que é o livro dele, que isso. Depois foi mudar o nome para Fire in the Sky também por causa do filme. E esse tipo de caso eu gosto muito, porque fica no mistério, apesar de que o filme foi bem mais expositivo, né? Mostrou os alienígenas e tudo. Mas filmes desse tipo e casos desse tipo eu acho muito legal. O caso eu esqueci agora, o caso da Betty Barney Hill também, que é outro caso bem, bem legal de você. Porque você fica naquela zona de investigação, de investigativa, que não é expositiva. Que você fica aberto, né, a várias possibilidades e aquela coisa. Então eu gosto muito desse tipo de casos e de estudar e de pesquisar sobre esse tipo de caso. Agora, tem muito essa questão de... Que tem muitos casos que afirmam... O próprio caso do Vilas Boas, né? Eu sempre confundo, uh-huh. Sempre confundo Vilas Boas com Vila Lobos. Ou seja, assim. Também existe esse lugar, né? Já... Hã? Como é que é, João? Também existe esse lugar. Qual? Que em São Paulo tem. O Vila Lobo. Ah. Vila Lobo. Então, eu sempre. Então, o caso dele já é mais contato com. Acho que é quarto grau, né? Que ele já tem contato. Ou é quinto grau, que ele tem contato direto com os bichos. Aí eu já acho um pouco mais. Já parte mais pro fantástico. Mas tem muitos casos que. Nossa, eu gosto muito de acompanhar e de tentar entender. O caso da revoada dos OVNIs, que acho que é de 86 aqui no Brasil. A Batalha de Los Angeles de 42. Né, que aconteceu. Sim. Lá, os OVNIs na Casa Branca lá nos Estados Unidos em 1952, o próprio caso que a gente já falou aqui do caso de Rose em 1947, esses casos eu gosto muito porque tem um mistério, e tem uma coisa ali que você... Sim. Não sabe exatamente o que é e abre ali uma janela para várias possibilidades, né? E aí... Esse caso que você comentou da noite oficial dos OVNIs no Brasil, os ufólogos brasileiros, alguns anos atrás, fizeram um movimento para que o exército brasileiro liberasse as informações sobre essa investigação, né? E aí, eu tenho aqui, depois se vocês quiserem eu compartilho com vocês. Sim, sim. Eu tenho todos os áudios, cara. Os dos controladores de voo e dos pilotos. Eu já ouvi esses áudios também. Também já deu uma... É assustador, porque... É assustador, cara. É assustador. E assim, cara, é uma coisa que não tem explicação. E aí, você vai dizer que é o quê? Esses casos aí são casos interessantíssimos, realmente. A quantidade de áudios que até radioamador ou então aviadores brasileiros pegam através de... Tá lá voando de boa e de repente recebe uma mensagem, velho. Se você for procurar no YouTube, colocar em qualquer lugar aí pra achar, cara, igual você falar, além de assustador, tu consegue até identificar algumas palavras, seja no inglês, no português, pelo menos tentar mesclar algum tipo de assimilação com o falar humano. E realmente é aquela hora que você fala, caralho, o que que tá acontecendo nessa porra? Sim. Como que chama esse caso brasileiro aí? Foi a noite oficial dos OVNIs, que aconteceu na década de 80. Foi o Osiris Silva, que era ministro na época, tava num avião indo para São Paulo, se não me engano, ou para Brasília. Tava indo de São Paulo para Brasília. Ele era piloto, mas nessa situação ele não tava pilotando, ele tava com passageiro. Eles avistaram ele avistou luzes lá, e ele pediu pro piloto entrar em contato com a Força Aérea Brasileira, porque ele era militar na época. E aí, cara, a Força Aérea, sei lá, os pilotos deviam estar lá jogando biriba, né? Fazendo nada, porque os caras não têm o que fazer. Os caras tiveram que ir atrás pra ver o que era. E teve perseguição dos caças brasileiros com o objeto que apareceu lá. Não conseguiu alcançar. Era caça supersônico. E aí tem esses áudios dos pilotos falando com torre de controle. Os caras chegaram, inclusive, a armar esses do avião para atacar o objeto. Porque eles achavam que era alguma nave de outro país tentando invadir espaço aéreo brasileiro, né? E ficou por isso mesmo. Os caças não conseguiram acompanhar, o objeto foi embora. E assim, esse tipo de caso tem muito relato... pelo mundo, né? Assim, esse projeto Blue Book, que foi um projeto americano dos militares para investigar se aquilo era uma ameaça aos Estados Unidos, tem relato disso direto, cara. Muita coisa que tem o mesmo formato, né, de perseguição ou de objeto que acompanha o avião e o piloto não sabe o que é. E teve uma época também que os pilotos de aviação civil e militar, eles eram proibidos de relatar esse tipo de coisa. Os caras eram ameaçados até de perder emprego. É porque senão é vida uma balbúrdia, né? Sim, imagina. Sim. Eu tenho um tio que ele é brigadeiro reformado da aeronáutica. E toda vez que ele tá... Porque ele mora em São Paulo. E toda vez que tinha festa familiar, eu enquadrava ele pra perguntar e ele desconversava, cara. Ele dizia que ele mudava de assunto, sei lá. Eu achava isso muito estranho. E quando aconteceu a noite oficial dos OVNIs, ele tava na ativa, ele era piloto. Ou seja, alguma coisa ele sabe, mas ele não fala, né? E assim, o fato dos militares e dos governos esconderem, e quando acontece uma coisa estranha e você tenta descobrir a verdade, ou alguém vai investigar e os caras falam não, começam a desmoralizar ou desacreditar ou proibir a pessoa de ver aquilo ali, isso pra mim é uma resposta, sabe? Sim. Porque é só falar não, né? Não existe, isso daí é bobagem. Ah, pois é. Ficar privando, ficar evitando certas coisas, porque tem coisa. Sempre foi assim, né? Pois é. Não, e assim, de repente até melhor a gente não saber a verdade. Eu acho que... às vezes o governo fez algum acordo aí muito, que a gente não sabe, né? Eu acho que... Aí fica escondendo. Desculpa. Eu acho que a gente tem que fazer um cast sobre pincelando esses casos e outro cast sobre filmes que abordam esses casos de alienígenas. Aí a gente pode falar sobre O Fogo no Céu, e a gente pode falar de outros filmes aí que eu não lembro agora, mas que falam desses casos aí de OVNIs e coisas do tipo, documentários e tal, que falam sobre isso. Então, sim. History. Nossa. Aí, porque aí no cast onde a gente fala só sobre, a gente vai quase pintar eles, aí pode a gente pode falar de teorias, né, da conspiração que envolve esses casos e tal, e no outro a gente fala só de filmes que adaptaram esses casos e cultura pop, séries e tal. Mas se eu tava assistindo a série que adapta não, mas fala um pouco sobre o caso Roswell, que é aquela série do Steven Spielberg, e eu achei bem, mesmo não sendo anacrônico, mas eu achei bem fraquinha a série, porque ela força determinados eventos só pra gerar a cena, sabe? Tipo, você vê que tá sendo forçado. Aquilo não faz o menor sentido, narrativamente falando. É tipo a violência da temporada de Punisher. Como é? Não ouvi direito. É do Spielberg, né? É do Spielberg, Foi mal, Felipe. Eu achei bem fraquinha a série. A série tem uma narrativa confusa. Se vocês quiserem ver um filme bom de alienígena e que gasto, foda, é o Dark Skies. É isso. Esse eu fiquei cagado com esse filme. Nossa, cara. Dark Skies. Beleza. Cara, assiste esse filme. Eu preciso falar de um filme. Eu fiquei cagado, Dark Skies. Sabe Guerra dos Mundos? Ah, mas Guerra do Mundo é... Mano, você assiste Guerra... Não, assiste quando você é criança e você começa a ter pesadelo com isso, velho. Direto. É foda. Mas Guerra dos Mundos nem é terror. Eu vou... Não é terror, mas tipo assim, quando você é muito novo, velho, quando você é criança. Quando eu era criança, eu assisti Fire. Aquela coisa de todo mundo. Quando eu era criança, eu assisti Fire in the Sky. Direto pra ter medo. Ah, queria vergonha, gente. Quando eu era criança, o que me dava cagaço era Lendas Urbanas no Gugu. E, tipo, aquilo dava cagaço. Pra mim não dava. Pra mim dava cagaço era alienígena. E por algum motivo eu tinha medo de vampiro. Sabe por quê? Cara, igual eu falei, cara. Eu não tinha essa ligação nenhuma com... Curiosidade sobre o UFO, ufologia, alienígena. Eu achava que era... Quando eu era criança, eu achava que era só uma parada... Como posso falar? Como se fosse super-herói, não existia, saca? Ah, o povo inventou, tem filme disso, é igual super-herói. Eu ficava imaginando isso. Por um bom tempo foi assim, até aquela parada acontecer. Dark Skies, ele é atormentador porque ele subverte aquilo que eu falei, que é a questão de alienígenas inferiores. O alienígena vem, consegue atravessar o universo num buraco de minhoca e cai aqui e é capturado pelos humanos. Em Dark Sky ele subverte isso, mostrando que se eles realmente quisessem fazer isso, eles fariam, e você não faria ideia do que está acontecendo, sabe? E por isso esse filme é assustador. E, sem contar a paranormalidade que tem no filme, que é muito bem inserida, né? Não vai pro galhofa. Eles conseguem dosar muito bem. A direção desse filme é muito boa, cara, na verdade. É assustador, assistam aí quem ainda não viu. Agora tem o seguinte, Fred, imagina se a realidade for igual a desse filme. Nossa, aí... O governo tá cobertando. E você convive com a sensação de que a qualquer momento pode vir um ser na tua casa e te abduzir. Aí eu... É por isso que eu falei, às vezes é melhor nem saber. Aí eu prefiro que eles façam bem feito e eu nunca saiba. É sério? Eu tô me gosto.